Bom, então vamos falar de Marvel, né? Marvel no cinema, esse o tema, certo? A ideia então é a gente agora que vai sair aí o último filme, aparentemente, tomara, né? Ou não, não sei. Vocês gostam ou não, mas. O último filme vai É, vai ser o acabar? último, não vai? É, eu acho que é o último dessa Não. vida, esse grande arco que eles construíram. Mas É acho isso que aí, não é ninguém. o último, não. É o Não, é. desafio que começam Vai chamando. ser. Dinheiro, Até véio, pra ser porque o último. dá dinheiro. Exatamente. Dá dinheiro, e se dá Ah, dinheiro, cara. todo mundo aqui sabe que o negócio vai pra frente, né? Mas então, a gente vai falar desse universo aí, todo. A gente vai dar uma geral em todos os filmes aí que passaram, todos os 21 filmes que vieram antes desse grand finale, né? Que não vai ser o final, mas vai querendo ou não, encerrar de alguma forma. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui no cast, né? Que todas as coisas boas precisam se encerrar. Então a gente vai dar uma geral nos filmes e vamos falar aí. O Gu, explica pra quem nunca viu um filme da Marvel, o que é um filme da Marvel? O filme da Marvel é um monte de heróis se batendo, com um vilão bem mais ou menos. O vilão da Marvel nunca é muito bom, mas tem porradaria, piada e é isso aí. É isso que é o filme da Marvel. Ô Gabriel, recomenda pra Oh. alguém que nunca viu um filme da Marvel, por que que ele deveria ver um filme da Marvel? Ah, eu estou super apressurado, mas eu acho que são histórias aventurescas que instigam a gente e fazem a gente viver outra pele. Que nós não podemos viver, infelizmente, porque nós não temos ainda tecnologia ou magia suficiente para tal. Oh, boa, boa. E assim, eu recomendo os filmes, todos eles, inclusive, a maioria deles é bom, né? Podemos dizer isso? A maioria a gente gosta. Todos Nossa, muito bom. você consegue assistir numa tarde chuvosa e sair feliz. Até os mais bosta. Você consegue Eu assistir acho que e falar: ok, tô bem. é difícil você me falar que algum filme é ruim. Péssimo, não consigo assistir. Nem de longe. Isso, Tem tirando muitos que alguns aí. Não, Não, mas você não. eu acho Falar que que você não consegue assistir o filme é complicado, né? eu acho que todos os filmes da Marvel, eles têm uma coisa que é bom e ruim para eles, que é o seguinte: todos eles são filmes que você pode assistir sem pensar. Você pode assistir Sim. num dia que você tá tipo, puta, quero assistir um negócio qualquer aqui, uma coisinha que, vai ser Eu legal, eu vou sair feliz e vai ser tudo bem, entendeu? Eu acho que você gosto pode de classificar mas isso como filme. E se eu tô assistindo, minha mãe chega, ela consegue curtir no meio do filme, ela vai entender o filme e vai achar da hora. Vai, mas são alguns filmes deles que trazem algo a mais. Trazem, se você parar para você ver, ler a mensagem, além do superficial que tem, eles trazem. Não são todos que fazem isso. Tem vários que são só para te divertir mesmo. Isso não é um problema, não é nem um pouco um problema. Mas tem alguns que trazem uma mensagem diferente, uma mensagem nova, interessante. E é legal comentar isso porque assim, a gente consegue ver que tem uns filmes que são basicamente para cumprir tabela, tem uns filmes que você não vai ganhar nada mais com aquilo, mas tem uns filmes O que dinheiro. realmente é só dinheiro mesmo. Mas é legal de ver que tem alguns filmes que trazem essa mensagem a mais. Mas o mais gratificante de todos esses, o Vi falou, o Gabriel falou, não me lembro quem, que você pode sentar e assistir numa tarde chuvosa qualquer filme que vai funcionar. Mas para mim eles ganham muito mais quando a gente coloca eles numa linha do tempo. E a gente enxerga esses 21 filmes como 21 partes de um único filme. E eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa desse universo cinematográfico da Marvel. Sim, é aquilo que faz a gente adorar ser nerd nos tempos que estamos agora, né? Porque, tipo, a gente tá falando da maior sequência de filmes da história do cinema, se a gente for pra pensar. É, Tipo, eu acho que não. ultrapassou Star Wars demais, ultrapassou qualquer outra Passou coisa. Harry Potter, que tinha oito, que eu acho que é o que tinha mais, não é? De, tipo, não, É, pode James crer. Bond, James Bond tá no 25º. É, É, mas mas é você que pegar. James Bond não tem uma continuidade, nunca teve. É, eles não são Não, um, você aliás, eles são um universo só, mas eles não têm uma continuidade, né? Eles são Isso. dois universos. Eu acho, né? Porque eu também não sou assim o Não, não tem. maior Tipo, expert não, não, não. de É, não é a mesma coisa filmes do James que é Bond, o não. coisa. James Bond tem 20 e. Ué, 26 ou 28? Caralho, acho que são 26. 26 filmes. Assim, são filmes Ah, pra sim. caralho, mas não tem nenhuma continuidade, né? Não, não Tem algumas tem. Se você parar pra pensar, são diversas trilogias. É, se você sim, pensar. Sim. E é legal ver isso na Marvel, que até então, até o lançamento do próximo filme aí, são 21 filmes, e com algumas séries, a gente não vai ter o foco aqui do cast, mas teve bastante séries dentro desse universo, vale a pena ser ressaltado, que acabaram não entrando muito no cânone e tudo mais, mas é muito legal ver o que eles conseguiram fazer. São séries fazer. Que divertem bem também, não, são séries que tem um selinho de qualidade ali, não, são, não quer dizer que são as melhores do mundo, mas também não são as piores. E falando um pouco desse universo, começando, ele inicia no ano de 2008, com o primeiro filme do Homem de Ferro, que apresenta para a gente o Tony Stark e tudo mais. E ele começa muito simples. Ele começa mostrando como surge o Homem de Ferro. E aí, no finalzinho do filme, você tem uma pitadinha ali perguntando se conhece a Iniciativa Vingadores. Acaba passando batido para muita gente, mas para os nerdões de plantão já foi uma grande faísca do que seria essa primeira grande pra quem fase. Não conhecia. Sendo essa primeira fase, eles iniciam com o Homem de Ferro 1, o Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América e encerra no ano de 2012 com os Vingadores. Uhum. E a gente tem que lembrar que, assim, a Marvel, quando começou isso, hoje todo mundo fala de Marvel, todo mundo fala, caralho, é uma empresa foda e tal, mas nessa época, apesar de sempre ter bombado com quadrinho, ela tava meio que, tipo, fodida, tá ligado? Ela teve que vender os direitos, então, tipo, tanto que eles nunca puderam fazer aí um filme do Homem-Aranha e tal, porque eles tiveram que vender os direitos cinematográficos dos heróis deles pra eles poderem sobreviver, sabe? Pra eles poderem, tipo, sobreviver como empresa. Isso acontece no final dos anos 90, e aí rola uma quebra que o Stan Lee é obrigado a vender pra Fox, ele não vende pra Warner. A Fox recebe um pouco, a Disney pega um pouquinho, Sony... A Disney não tinha. Era só a Fox, a Sony... É Fox, Sony e a Universal. Aí acaba ficando um pouquinho pra cada um, e assim que a marca se mantém no mercado, uma vez que precisava de dinheiro pra continuar fazendo quadrinho, que no final dos anos 90 não tem mais. E na minha opinião, esses caras fizeram bons filmes. É claro que eles não tiveram essa parada de juntar todos eles em um só, né? Como um universo. Mas tem bons filmes, né? Só citando aqui de passagem, tem os primeiros Homem-Aranha, que eu gosto pra caramba. Teve os outros lá também, do Andrew Garfield lá, que eu acho uma bosta. Teve os X-Men. A trilogia do X-Men inicial, o X-Men 1 e 2 são filmes eu gosto pra caramba. Sim. Claro. Eu acho que eles junto com o Batman do Tim Burton são o que trouxeram os heróis que a gente conhece hoje pra realidade, né? Porque o Batman do Tim Burton, eu acho que não. Não, porque... eu acho que ele começou a trazer, sabe? Porque a gente tinha aquela imagem que heróis... Pega a imagem do Batman lá do Adam West. Beleza, zoeira. Não tô falando só do Batman, mas aí depois de algum tempo você tem aquele Hulk, que é aquele cara pintado de verde. Você tem não sei o quê, então foi cada vez caindo mais. E aí o Batman trouxe uma outra visão. Ó, vamos botar isso um pouco pro realismo. Beleza, então, o Batman em 89. E aí depois deslanchou de novo. E aí o X-Men segurou essa barra. Então, mas até o Batman de 89, a gente teve tipo um... Como é que eu posso dizer? Ainda era meio desmerecido, sabe? Porque tipo, de lá pro X-Men foram tipo... 20 anos quase, não, foi, 10 não, anos, foi né? Foi 11 anos, é, isso. 11 anos, né, que o X-Men anos, não, de 2000... 10, 99. Não, o X-Men é de 99, né? Acho que é. 2000, 11 anos. Então, assim, é um período meio dark, se a gente for parar a pensar entre esses dois filmes, né? Como tudo nos quadrinhos, foi um período meio dark, né? Você tem a Marvel tendo que vender seus direitos, não tendo filmes tão bons, e acaba melhorando quando ela vende e a Fox começa a fazer os filmes do X-Men. Que aí a gente começa a ter pelo menos um cheiro no que é o filme de herói e que eles podem fazer sucesso. Aí a gente acaba tendo a Disney olhando tudo isso. E eu acho que só é possível porque você tem uma empresa como a Disney bancando um projeto tão grande como ele, né? O primeiro Homem de Ferro ele não foi produzido pela Disney, né? Eu acho que não, acho que a Disney entrou na jogada... Ele era um filme bem... Ele era bem... Cara, eu ainda acho que o Homem de Ferro 1 Ele tem uma vibe tipo, de filme indie. Ele não parece esses filmes blockbuster. Ele parece um filme tipo... Não, é... B, assim, não ele bem, começa fora. De uma forma bem simples, assim. É, você não... vê que não tem tanto efeito visual. Tem uma pretensão mas gigante. Ele mas você vê que ele ganha muito porque ele tenta ser simples. Ele apresenta o personagem de uma forma simples. E eu acho que esse é o segredo, a simplicidade da Marvel de querer fazer algo megalomaníaco. É você querer criar uma história com 21 filmes. Uhum. E dentro exatamente. Desses aí, a gente também tem o Incrível Hulk, que eu acho que, dentre os filmes da Marvel, pra mim, é o filme mais esquecível de todos. Nossa, cara. Acabo... Ninguém lembra muito, ninguém é o, é o filme preferido de alguém. É legal, é um filme... Eu acho que é um filme... Bem difícil, na verdade. Eu acho que o Hulk é um personagem difícil de trabalhar pra um filme solo, uhum. sabe? E esse filme, pra mim, meu Deus, eu tava... Eu tentei assistir ele já. Quando a primeira vez eu assisti ele, eu não consegui assistir metade do filme. Eu dormi. A segunda vez, eu pulei a metade do filme, porque eu não aguentei. E a terceira vez, eu desisti, porque eu sempre tento reassistir os filmes da Marvel, porque eu gosto e tal. Só que o Hulk, eu não consigo, cara. Não consigo ler esse filme. É difícil. Ele é muito ruim, porque ele é muito grande. É, eu acho que é um filme grande pra se ver também. É um filme que o personagem talvez não se vende tão bem como qualquer outro. Então eu acho que é um filme meio complicado. E esses são os dois filmes que nascem em 2008. Aí a gente vê no Incrível Hulk teve... A, não sei se foi a primeira. Não, acho que não foi a primeira. Mas teve uma outra cena pós-créditos, né? Que é o... É o Tony Stark que vai falar com... É o Nick Fury. É que acho que o Nick Fury vai falar com o Tony Stark no Homem de Ferro. No Homem de Ferro, o Nick Fury fala com ele sobre a Iniciativa Vingadores. Isso, e aí o Tony Stark fala com o Bruce Banner no Incrível Hulk, não é? Isso mesmo. Aí a gente já começa a ter um cheiro do que está por vir. Eles já começam a se desenhar. Aí a gente tem Homem de Ferro 2, que é com o sucesso que foi o Homem de Ferro 1. O pessoal queria mais filme. O público explodindo. Que é uma sequência muito justa, na minha opinião. Eu gosto bastante do... Eu também do gosto. Assim... É bom. Entre as sequências... Não. Porque a Marvel, na minha opinião, ela tem um certo probleminha com sequências. Vocês concordam com isso? Vocês... Não. Eu acho que não. Sério? Não concordo em completo. Tem algumas sequências que não fazem jus ao primeiro. Mas exatamente. São sequências ruins, assim, eu não diria. Sim, mas eles também não... Não é um filme memorável, por exemplo. A gente vai falar mais pra frente, mas tipo, Guardiões da Galáxia. A gente tem o Capitão América tem chão, e... Tem chão. Tem chão, vamos seguir aí, a ordem aí. Aí depois aparece o Thor, que pra mim, ele já tá em maio de 2001, surge Thor. E pra mim, Thor é um grande problema pra Marvel mesmo. Por quê? Ele tenta repetir a fórmula ali que foi o Homem de Ferro, pegando um filme com baixo orçamento, colocando personagens carismáticos, só que tem um grande problema. Ele já tinha Homem de Ferro 1 e 2 antes dele. Então eu acho que ele perde muito porque ele vem depois desse filme. Se fosse lançado no mesmo ano, acho que não teria o mesmo hate que tem em cima desse filme aí. Mas assim, eu acho que ele pega a fórmula... Entre aspas, a Fórmula Marvel, que foi muito comentado até no começo, que é um jeito de criar um filme com a jornada do herói e tudo mais. Só que eu acho que o que muda muito é o diretor desse filme, que é o Kenneth Branagh, não sei como que fala ele. É o cara lá do... Caralho, esqueci. Da Câmara Secreta. Tô falando de Harry Potter, foi mal. Lockhart. É o Lockhart, ele que dirigiu. E esse cara, ele é tipo... Sério? Um diretor bem... Foi ele, é. Ele dirigiu isso, Bela e a Fera, umas paradas assim. E aí ele é um diretor muito shakespeariano, eu sinto. Você vê que o estilo que ele grava o filme é diferente. A posição das câmeras, se você reparar no filme, elas são sempre tortas, às vezes. É porque ele quer mostrar mais drama, então tem que ter aquele negócio todo teatral, não sei o quê. E esse é um filme que eu acho que podia ser mais leve, sabe? Ele tentou deixar ele mais épico, mas com baixo orçamento ao mesmo tempo, e eu não encaixou as peças ali, sabe? Tinha peças que eram pra funcionar, e aí elas... Estavam tortas uma com a outra e encaixou. Eu acabo não gostando tanto desse Thor, não. Eu também não sou fã do Thor. Pra mim, eu também não gosto tanto do herói. Eu acho um herói meio... Eu não sei, cara. É aquilo que a gente já falou no outro episódio. Pra mim ele é muito OP, tá ligado? E eu acho ele meio desinteressante, entendeu? Eu gosto muito do herói. Porém, eu não gosto dos filmes solos dele. Não, porém, no filme solos dele a gente tem outra coisa que empurra um pouco o filme pra cima, que é o Loki. Que é um puta personagem. É um vilão. Ele é, cara. Eu acho que ele é um bom contraste com o homem, como a gente fala, não, com o Thor, por ser irmão dele, e ele ser aquele tipo de irmão que ele faz merda e o Thor fica tipo, caralho, mano, para, porque eles são irmãos, eles se gostam do outro, e ao mesmo tempo eles ficam, porra, vai se fuder. Para. Então tem. Esse arco é um puta arco legal pra se explorar. É que assim, eu não consigo entender o amor que a galera tem pelo Loki, sabe? Porque ele é bonito pra caralho. Ele é estiloso pra caralho. Não, ele é estiloso, eu acho isso meio que demais, calma aí. Eu gosto do Loki, mas tipo, eu prefiro ele, por exemplo, no Vingadores, que ele é uma ameaça, tá ligado? É. Ou até no Thor Ragnarok, que aí ele já é um carinha também, mais, entendeu? Depois de Thor, que lançado no mês de maio de 2011, a gente tem Capitão América, o primeiro Vingador, que nasce em julho de 2011. Que é o filme que passa na timeline, é o filme mais antigo das timelines da Marvel, né? Que se passa mais no passado. É o primeiro, digamos que é o que inicia tudo isso, né? Em 1945. Isso, tanto que o nome do filme é O Primeiro Vingador, né? Isso. Ele acaba sendo, e eu sou meio... O filme é um dos melhores? Puts, não é, eu sei disso. Mas pra mim é o herói que eu mais gosto de toda a Marvel, é o Capitão América. Sério, cara? Caralho, sério? Eu acho ele muito foda. Nos quadrinhos pra caralho, porque tem todo esse lance de ele defender o que é dele e defender quem ele gosta, sabe? Eu acho isso muito, muito foda. Esse lance eu acho dele... ele muito controverso entre si mesmo, sabe? Ele faz umas paradas que ele falava que não ia fazer e faz, depois desfaz. Mas assim, ele faz sempre acreditando que tá fazendo o melhor. Você vê eu acho que ele segue é o clássico dele. Isso, ele é o clássico Lawful Good, tá ligado? Ele é o cara que ele é bom pra caralho e ele segue regras. Só que às vezes as regras do mundo não são coerentes. Ele percebe, como é no próximo filme, ele percebe que as regras que ele seguiu estavam sendo regidas por pessoas que ele acha má, entendeu? Isso. Então aí ele vai bem das regras. Eu gosto muito do personagem, eu acho ele muito foda. Mesmo sendo bonzinho pra caralho, tem gente que não gosta dele. Mas eu acho que atrapalha... Atrapalhando o personagem que eu conheço dele é o ator. Eu acho que o ator não. Tipo, ele encaixa com o físico, a cara do personagem, mas eu acho que ele não vende demais, assim, sabe? Não sei. Falta um pouco, sabe? Tipo, ele é o Capitão América, ok. Mas não é tão Capitão América quanto o Robert Downey Jr. é o Tony Stark. Entendi. Sabe? Ele é o personagem, mas falta um apego a mais. Ele é substituível pra caralho. A gente tem que entender que o Homem de Ferro. Ele é extremamente carismático. E o Capitão América é o oposto, ele não é carismático. Ele é o cara que segue as regras. Ninguém que segue as regras é carismático, tá ligado? Nunca, na história do cinema, tá ligado? Uma coisa que eu gosto muito no Capitão América, ao contrário do Homem de Ferro, é que o Homem de Ferro, ele não cresce. Ele cresce no primeiro filme, ele muda, antes ele era um louco por dinheiro, aí depois ele vira um cara que se importa com as pessoas... E no segundo e terceiro filme, ele é o mesmo cara. E aí no Vingadores, até o último, ele é o mesmo cara. Tá ligado? O Capitão América não é assim. No primeiro, ele é o cara que quer salvar tudo. Aí no segundo, ele já fica meio, opa, não, pera aí, o que tá acontecendo? No terceiro, ele já tá, tipo, foda-se o mundo, eu quero salvar meu amigo, entendeu? Então essa é uma jornada muito interessante, entendeu? Eu acho muito mais interessante do que a jornada do Homem de Ferro, por exemplo. Eu acho foda. Tem um quadrinho que eu acho muito foda no Capitão América, que é ele tá com 80 anos e o soro do super soldado não faz mais efeito nele. Ah, sim. E ele meio que ele tá morrendo, aí ele falar. Chama Old Man Steve? Ele meio que sai do corpo dele, ele consegue falar com um cara que tá num campo de batalha. E ele fala que qualquer americano pode ser o Capitão América e tudo mais. É um quadrinho muito foda que me fez gostar ainda mais do personagem. Da hora, bota no casting isso aí, mano. Uma boa indicação. Eu também acho. É um quadrinho muito foda. Eu vou pegar o nome certinho e passo pra vocês. Tava na guys. Parte animal mesmo. Agora o Capitão América foi o último filme antes do Vingadores, né? Que foi o final dessa primeira fase. A gente consegue perceber, olhando pra trás, quais são os heróis que tem aqui? A gente tem Homem de Ferro, a gente tem Hulk, a gente tem Thor e a gente tem Capitão América. Nessa época, heróis que eram conhecidos do grande público, e eu me incluo nesse grande público, porque até então eu não lia quadrinhos e tal, o único que eu conheci era o Hulk. O Capitão América, o Homem de Ferro, sabia... Também. O mano, Thor, mas cara... Eu conheci o Thor conhecia. De jogo da Capcom, velho. Mas, cara, a gente nunca teve... A gente nunca teve um desenho... Ó, a gente nunca teve um desenho ultra popular de Thor, de Capitão América, de Homem de Ferro. Nunca, velho. Não, quando, assim como a gente teve de Homem-Aranha, X-Men... Era Homem-Aranha, X-Men, era Liga da Justiça, era Batman... Batman teve, Forever... Era Super Choque... Vamos fazer essa versão. Super Choque, que saudade. Mano, o Homem de Ferro não tinha, é foda. Então o que a Marvel fez? Ela conseguiu emplacar uns heróis que, mano, na Quarteto real, Fantástico. Ninguém ligava. Ninguém Porque ligava, assim, tá ligado? E é Quarteto Fantástico é até hoje, a equipe principal da Marvel nos quadrinhos, entendeu? E se até hoje, os Vingadores eram tipo uma aposentada no Quarteto Fantástico nos últimos tempos, pelo que eu li. É, por causa do, do universo cinematográfico. É, mas agora voltou pra Fox, vai tudo bem. Não é que assim, a Disney escolheu fazer isso. Não é uma escolha. Eles simplesmente é o que eles têm. Eles tinham isso daí, é o que eles partiram em cima do que eles tinham. Não. A gente tá falando do quadrinho. Não, sim, eu tô falando. Eles separaram dos outros no quadrinho. Não, sim. Não, mas se você. Foram melhores. Mas eu falo dos filmes. Quando a gente fala que eles pegaram personagens do universo B, não foi uma escolha deles pegar onde eles pegaram. Mas o que eu tô dizendo é que é mais mérito, entendeu? Sim, mais mérito. Não sei se é que é mais mérito. É que assim, são personagens bons pra caralho. São personagens fodas. Só que eles não eram conhecidos apenas. Só isso. Aí a Disney tinha o dinheiro pra bancar e falar: conheçam. Acabou. Assim como algum dia a gente conheceu o Homem-Aranha, algum dia a gente conheceu assim. Tipo, acho incrível, mas eu não acho surpreendente, sabe? Não, Gabi, é porque eu acho que tem muita coisa. Eu acho que assim, você vender um Homem de Ferro é muito mais difícil do que você vender um Homem-Aranha. Homem-Aranha. Não, mas beleza. Você já tem, tipo, 30 anos dentro de sendo contado a história. Quando você vai vender o Batman, mano, você tem 80 anos de história. Quando você vai vender o Homem de Ferro, mano, é um cara de nicho que conhece o cara. Mas por isso mesmo, você tem tanta história já, você conhece tanta parada já, você conhece tantas histórias desse personagem e uma história nova com... Uma aventura nova, não sei, não é de surpreender que também possa, se for bom, não é de surpreender que possa conquistar as pessoas. Mas Gabi, esse é o ponto. Esses não são personagens legais no quadrinho. Eles não são famosos justamente por isso. Não, tipo, tem grandes histórias. Não tem grandes histórias do Homem de Ferro, não tem grandes histórias do Thor. Demônio na garrafa. Sei, nunca li. Só que tem uma, duas, entendeu? Mas eu sei agora, porque eu não conheço. Por exemplo, eu citei Demônio na Garrafa, que é a história do Homem de Ferro, mas eu sei agora porque eu conheci por causa do filme. Senão eu não conheceria. Exato, tipo, cara. Eles conseguiram pegar uns heróis que não são legais e transformar em filmes legais deles, fazerem filmes legais deles, entendeu? Sim. Esse é o ponto. Como? E você tem Vingadores, final dessa primeira grande fase aí, que tem os Vingadores, vocês sabiam que nos quadrinhos também eles surgiram da mesma maneira também, né? É a Marvel pegando os personagens deles que não faziam sucesso, colocando tudo junto, e aí botava um Homem-Aranha, ou um Hulk até, que eram mais sucesso, pra dar uma guinada. Pra dar um up nesses personagens, né? É, uhum. Praticamente a mesma coisa que fizeram no filme também. E acho que Vingadores tem uma das paradas mais sensacionais dos filmes da Marvel, nesse começo principalmente, que é você ter mais de um grande herói por filme. Você ter quatro grandes heróis, você coloca o Gavião Arqueiro aí, mais a Viúva Negra. Então, eu acho muito fantástico Vingadores, porque você vê todo esse panteão de heróis que a gente estava falando na mesma cena. Você vê todo mundo de costas naquela batalha icônica que você tem em Nova York, derrubando alienígena pra caralho, dando tiro, dando murro, dando soco em todo mundo. E é muito foda ter todo mundo no mesmo filme com uma qualidade absurda. Pra mim, é um dos melhores filmes da Marvel, Vingadores 1. Porque ela consegue pegar todos os personagens, dividir o tempo de tela pra cada um. Mas por que isso também? Eles apresentaram muito bem esses personagens antes. Todos eles a gente conhecia, tirando o Gavião Arqueiro, que foi o primeiro que apareceu pela primeira vez ali no filme. Sim. Todos eles a gente já conhecia, tá ligado? A gente já conhecia Romanoff, do Homem de Ferro. Então, assim, E é muito legal, porque tipo, foi meio que, tipo, tirando nas continuações, foi meio que a primeira vez que isso foi feito, tá ligado? Pegar heróis de uma história e colocar numa outra. No cinema, né? Isso e, acontece, cara, já tá no quadrinho. Então. E pra mim foi um filme que explodiu minha mente. Eu falei, ok, eu tô vivendo algo maior do que um único filme. Tá vindo algo muito grande por aí. E é Vingadores apresentado. Não, mesmo se o Vingadores parasse aí, ele seria um arco do caralho já. Porque são cinco filmes, né? Cinco filmes distintos entre si, que formam um filme novo. Que você, se você pegar o Vingadores 1 sozinho, e você não assistiu nenhum dos outros cinco, você consegue entender. De boa pra caralho. Sim. Porque você consegue, ele apresenta muito rápido os outros personagens que a gente já conhece. Só que, lógico, não com a profundidade do Homem de Ferro, do Thor, do Capitão América em seus filmes, mas você consegue dar um resumo. Ó, esse personagem, ele é tal coisa, vai. Esse aqui é tal coisa, vai. Isso é muito legal. Então, tipo, se você não conhece... Você consegue pegar os títulos dos personagens muito fácil, você não vai conhecer toda a história deles, mas o jeito, a base do personagem tá ali naquele filme. Tá ali. E isso é muito interessante também, o fato de todos dividirem tela... E não, tipo, lógico, você acaba tendo um pouco mais de destaque pro Homem de Ferro e pro Capitão América. Mas não, isso não quer dizer que o Thor, o Hulk, a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, o próprio Nick Fury sejam personagens coadjuvantes. Parece praticamente que todo mundo é principal e todo mundo é coadjuvante nesse filme, porque todo mundo é um time, é um filme de time, sabe? Eu acho que assim, o Homem de Ferro ganha mais peso porque é um sucesso absurdo o personagem. O Capitão América, por ele ser o capitão do time, como já é vendido, acho que por isso que eles têm mais tempo de tela e mais peso. Mas é o que você disse, eu não consigo ver esse daqui é o personagem principal do filme, acho que não. Todos têm o mesmo peso pra mim, têm a mesma importância dentro do esquadrão. Então, passando assim a fase 1, a gente acabou, acho que a gente não explicou pra galera, mas a Marvel tem tantos filmes que ela começou a dividir os filmes em blocos, como se fossem uma grande novela. Então, formou a fase 1, fase 2, fase 3, e assim vai indo, né? Isso, uma das fases, ela culmina num grande evento, né? Se a gente elas têm um arco entre si, que trazem algo novo sempre, cada filme sempre vai trazendo algum elemento novo ao arco geral da história, da fase. E no caso da fase 2, ela é passada a Vingadores, que foi um sucesso estrondoso no cinema. Vem o Homem de Ferro 3. E é. Aí, em Homem de Ferro 3, o personagem já tá com todo calejado do Vingadores. Só que aí o filme também tá um pouco calejado, né? Porque Homem de Ferro 3, senhor. Cara, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu saí do cinema feliz. Eu também, eu saio feliz. Aí você pensa nele. Exatamente. Aí você percebe que, putz, podia ser melhor, né? Tem muita bosta. Podia ser bom. Ele começa muito bem. O primeiro ato do filme, você começa, tipo, ficar, mano, vamos nessa, é o segundo deslancha. Você fala, caralho, não acredito. Aí chega no terceiro, é aquele vilão péssimo. Nossa, já tá perdido. É um filme que, assim, você sai de um Vingadores, um gosto maravilhoso. Minha coisa, você acabou de comer uma lasanha deliciosa, aí você tem que comer, sei lá, miojo. Tipo, porra, eu gosto de miojo. Exatamente. Você gosta. Mas você prefere miojo ou lasanha? Dependendo de quem fez a lasanha, eu prefiro miojo. Caralho, não, tem que entender. Não, assim, é um filme ruim. Você bebe uma cervejinha pra beber uma água. Beleza, agora eu entendi o que você sabe. Faz uma IPA, uma double IPA pra uma água mineral, filtrada. Não, água é bom. É pra um suco agora. Tá bom, hidratem-se. Hidratem-se. É o Homem de Ferro 3. Só que aí depois de Homem de Ferro 3, a gente vê que o mundo pode piorar. Em Thor 2, o mundo de bosta, o mundo sombrio. Nossa, cara. Eu vejo melhor 2 do que o Homem de Ferro 3. Nossa, não, cara. É o tipo que eu durmo, eu não consigo. Eu prefiro Thor 2 do que Homem de Ferro 3. Thor 2. Então, aí a gente tá falando, ó, sequências. Thor 2 é ruim. Sequência. Não é ruim. Tudo que a gente falar aqui é ruim, vocês entendam que é tipo ruim na média desses filmes, entendeu? Porque esses filmes são divertidos. É. Todos eles, você vai assistir, você se diverte. É tipo, o ruim desse, o pior filme da Marvel, é melhor do que Bohemian Rhapsody. Isso que eu ia falar. Oh, calma aí, vou falar um bagulho agora, muito cuzão. O pior filme da Marvel é melhor que qualquer filme do universo da DC. Pronto, vai tomar no seu cu! Olha, eu tô saindo da chamada, tá bom? Como faz pra tirar o Gustavo da chamada? Tira ele da chamada. Gustavo, vai tomar qual é o melhor vilão do cinema? Qual que é o melhor vilão do cinema? Me fala. Porque se você não falar o Coringa, meu querido, você tá fora desse podcast. Você tá errado. Exatamente. Você tá entendendo? Exatamente. Eu só falei pra causar. Eu sei. Mas não use. Mas não use, exatamente. Mas um dia a gente vai falar de descer aí, meu amigo. Aí o bicho vai pegar. Eu vou descer além de você, seu filho da puta. Eu vou falar bem, porque eu gosto da maioria dos filmes. Nossa senhora. Eu gosto também. Eu só não gosto do Esquadrão Suicida. Se preparem pra... Porque eu vou falar mal de quase todos os filmes da DC. A gente não vai chamar algum. Mano, vocês estão me defendendo do Esquadrão Suicida, velho. Não, a gente falou que a gente não gosta. A gente falou que a gente não gosta. Mano, vocês estão me defendendo o Marta no final. Nossa, eu achei genial isso! Caralho, isso é genial! Thor, o mundo sombrio. Thor, o mundo sombrio. Calma aí. Thor, o mundo sombrio, bora. Thor, foca no Thor. A gente vai ter o cast da DC ainda. Beleza. Tá, vamos mas lá. Mas desse você não vem, Gu. Não, eu vou vir só pra fazer vocês passar raiva. Não vai nem saber. Vou falar a verdade pra vocês. A gente vai mandar só um áudio e falar, edita aí, mano, rapidão. Edita dois pra mim, por favor. É pra outro cast. Aí é que tá dois. Quanto esses filmes são ruins? Eu vou abrir o áudio. Aí que tá certo. Capitão América 2. O Soldado Invernal. Eu amo esse filme. Eu acho assim, a gente tem Homem de Ferro que vem em maio, Thor que vem em novembro de 2013. Pra mim, Capitão América 2 é um dos melhores filmes da Marvel. Ele dá um pau em muito filme bom de ação por aí. Pra mim, é o melhor filme da Marvel. É sério? Você tava falando que esse? Sério? As pessoas surpreenderam? Hã? As pessoas iriam surpreender com o... eu ter escolhido esse, não? Não, sim. Eu não surpreendo. Não, sério? Eu acho que assim, ele seria o meu preferido se não tivesse um preferido. Mas ele tá em segundo lugar pra mim. Cara, sério? Sem os Vingadores, ele é meu segundo lugar. Ele é um puta de um filme foda, velho. Com os Vingadores, pra mim, ele é meu primeiro. Não, com os Vingadores, aí ele cai um pouquinho. Mas entra no top 5. É um puta de um filme foda. Todo mundo tem que ver. Tem vilão bom. O Capitão América dando porrada em todo mundo. É foda. Eu acho... Guys, eu pra mim, ele tem um estilo que é eles falam que é filme de rogue, né? Tipo, que é filme, tipo, onde o cara, ele... Tem vários filmes nessa temática. Que, tipo, o cara segue uma corporação... E aí ele descobre que essa corporação é corrupta ou não segue as leis de alguma forma. E aí essa corporação se vira contra ele e começa, tipo, a incriminar ele por essas coisas. Isso tem vários filmes, tem Missão Impossível, tem todos esses filmes assim. Eu amo filme assim, entendeu? Então, essa temática já me agrada mais do que tipo, a temática de filme de herói em si, entendeu? Porque ele já é um filme diferente, né? Ele é um pouco a mais do que tinha acontecido até então no universo da Marvel. Isso, que sai do herói, né? E a gente tem que lembrar que esse é o primeiro filme dos irmãos Russo, né, que são os diretores, na Marvel. Que hoje são os diretores principais da Marvel. Eles que são responsáveis pelos Vingadores. Pelo Guerra Civil, que pra mim... Enfim, vocês vão saber a minha opinião mais pra frente. Mas e eles que... Então, tipo, com esse filme eles ganharam isso, tá ligado? Porque esse filme, cara, tem cenas de luta que pra mim são, tipo, das melhores de filmes herói, tá ligado? Sim, tem aquela cena do elevador. A cena da faquinha. Nossa, a cena da faquinha. Da faquinha, é, nossa, merda, é, quase tá o coração. Nossa, a cena da faca é demais, cara. A cena do elevador também é foda. E o mais legal é que, assim, tipo, o Capitão América, ele é o herói perfeito pra isso. Porque, beleza, ele é um super-herói. Mas ele, tipo, o poder dele é da porrada, tá ligado? Ele não solta rainho. Ele não solta essas porra, tá ligado? Ele dá porrada, tá ligado? E eu acho que fica mais factível um filme desse você acreditar do que, sei lá, o 007. Porque o 007 tem coisas que você olha e fala, mano, não dá pra um ser humano fazer isso. Mas quando você vai ver o filme do Capitão América, dá pro Capitão América fazer isso, já que ele não é tão foda assim, saca? Eu acho cara, foda e a cena, mano, a cena que ele entra lá, no começo do filme, que ele entra no barco, é bonita, né, velho? Destrói os caras. Tipo, o cara chega, ele dá um soco, o cara sai voando. Só que assim, não é um voando que parece que o cara tá leve. Parece que, tipo, a porrada doeu, tá ligado? Tipo, pô! E o cara sai pau, e bate. E isso que a gente tava falando dos diretores é muito foda porque você vê uma qualidade muito boa deles em cenas de luta. Tem um peso sensacional. Sim, sabe fazer cara, isso. Eles sabem fazer muito bem. Pra mim, essa parada do peso tem muito, por exemplo, quem viu com certeza vai lembrar, na luta do Thanos com o Hulk. O Hulk. Eu ia falar no começo parada, do último filme. Porque, cara, são dois caras que, tipo, totalmente CGI, gigantescos, que, tipo, não existem lá. E, mano, a cena tem muito peso, cara. Tá ligado? Você sente que os dois caras são gigantescos. A coreografia dessa cena é foda, cara, porque ele pega o tamanho, o peso deles e aplica. É um cara que luta contra um cara que bate. Puta merda, mano, é foda. Sim! Nossa, que é foda. Aquela joelhada que o Thanos dá nele é do caralho. E você vê que, assim, você tem o peso e você vê que eles não são tão rápidos. Você sente o peso e a leveza deles fazer isso. É muito foda. É muito, muito, muito, muito, muito, muito foda. Assistam, por favor. Sério, depois... Capitão América é um... Capitão América Soldado Invernal, pra mim, é um filme sensacional. Você não precisa ver nada pra entender o filme, tá ligado? Mas se você ver, ele vai ser melhor, é óbvio. Você acompanhar toda a história e tal, você vai pegar coisas ali, referências legais. Mas é um filme que, por si só, ele já é um puta filme de ação. E prova que nem toda sequência, né, é ruim. É verdade, tava chegando até agora a sequência. Pode ter sequências boas. Aí, sim, gente, sim. A gente chega no... Se alguém me falar que conhecia antes, é mentira. Porque esse... Nossa, agora eu não acredito em ninguém que fala que conhecia Guardiões da Galáxia antes, cara. Porque a gente chega em Guardiões da Galáxia 1, que apresenta pra gente uma equipe de um ser humano engraçadíssimo, meio zoadinho... Um porradeiro que não entende metáforas, um tronco... Um ET porradeiro. E uma mina verde. É isso o filme. É simplesmente isso e você paga um pau pra todos os personagens. Não, tem não é foda. É um filme que nasce como um time já e funciona muito bem, né? Porque os outros normalmente é só um herói solo lutando até se juntar em Vingadores. E aí você chega em Guardiões da Galáxia e você tem um time apresentado inteiro de heróis, que no começo são meio que anti-heróis, por eles serem meio que ladrões e assassinos, e são meio desajustados também, sabe? É uma pegada... A própria premissa do filme, de ser tipo algo de desajustado e tudo mais, faz relação com um estilo rebelde, um estilo mais rock and roll, que é o que traz na música, na trilha sonora desse filme, que puta merda. Cara, e agora a gente vai falar também de um outro diretor que, mano, James Gunn, velho. Esse cara, velho. Puta que pariu, cara. Ele é o cara que, tipo, nossa, velho, ele conseguiu fazer um filme ser muito foda, cara. É do James muito Gunn. Eu gostaria de comentar depois do... que a gente falar do Guardiões da Galáxia 2, eu faço umas considerações do diretor, mas eu acho ele foda. Então, ele fez Madrugada dos Mortos, né? Ele roteirizou Madrugada dos Mortos do Snyder. Sim. Ah, é? Sim, cara. E eu acho do cagalho. Ele é um cara foda. Tem toda aquela cena das músicas, tipo, que ele faz o filme já pensando na música, então... A música é um personagem do filme, cara. Exatamente, cara. É muito e é meio tarantinesco, tá ligado? Se a gente for pra pensar e tal. Mano, é sensacional. Esse é outro dos meus favoritos. Pra mim, esses dois que a gente falou agora estão, tipo, em filmes que, tipo, se destacam por serem, tipo, muito mais do que todos os outros, tá ligado? Não é que os outros são ruins, novamente falando. Mas esses são muito fodas, entendeu? São filmes muito, muito, muito bons. Totalmente. E que personagens carismáticos também, né? São personagens inusitados e são carismáticos pra caralho. Você quer ser amigo de todos. Muito. E, cara, e a Disney, esse já era da Disney, né? Ela fez uma piada de porra no bagulho. Ela fez uma piada de porra, exatamente. Mano, essa piada, mas mano, eu saí discreto, do cinema. Cara. Foi bem discreto, mas é muito mais bom. Ou menos, é muito bom. Mais ou menos, mais ou menos. Se você é um adolescente, você não vai entender essa porra. Você tem que ter visto um pouquinho de CSI pra pegar essa piadinha. Não tem, é tão tem tido uma aula de artes, na verdade. É, tem que ter um conceito, não é tão simples assim. Tem que ter a primeira aula de artes no ensino médio, sabe? Saudades Ivete. Saudades Ivete ensinou isso. Professora de artes que a piada surge e ela passa, se você não pegou, foda-se, acabou. Sim. Eles não falam, tipo, pra ser essa piada, a punch, saca? Mano, é uma piada passando, né? É uma piada culta, gente. É. Como diria, nossa, como diria a Ivete, Ivete tava falando uma vez, professora de artes, tava falando sobre dadaísmo, e aí ela tava falando sobre as sátiras que o dadaísmo faz com os quadros. E aí tinha um quadro da Mona Lisa, e ela falando, tipo, e era uma professora muito culta, né, a Ivete. E ela virou assim, então, o dadaísmo é fogo no rabo, fogo no cu. Ai, caralho, é isso. Saudades, Guardiões da Galáxia, sensacional, todo mundo gosta, todo mundo ama. A gente chega, o que a gente falou, que sempre tem Vingadores pra fechar o arco, na fase 2 foi um pouquinho diferente. A gente tem Vingadores fechando esse arco, mas com uma pontinha ali pra Homem-Formiga. Vamos falar de Vingadores agora, que vem em maio. E pra mim, é meio que, como eu posso dizer, pra não ser meio rude nas palavras. É, quando é você um ponto fora da curva. É quando você encontra aquela pessoa sensacional, você fala, que pessoa linda. Aí você vai falar com ela, não tem nada por dentro. É um filme muito foda, tem tudo pra ser muito bom, mas falta essência nele pra mim. Cara, eu gosto muito do Era de Ultron, tá? Muita gente eu sei que não gosta, eu gosto bastante, eu saí do cinema felizaço. Bastante é uma palavra muito forte. Porque, tipo, ele é um filme meio que ele precisava apresentar umas outras coisas pros outros filmes. Por exemplo, ele precisava apresentar o medo do Tony Stark pra ele fazer o Guerra Civil. Ele precisava de muita coisa ali pra continuar. E eu acho que as cenas de ação são tão bonitas, cara, que vale o filme, tá ligado? Ele tem, pra mim, ele tem as mesmas cenas que tem no Vingadores 1, deles lutando todo mundo junto, só que tipo, um esteroides, tá ligado? Que tipo, tem mais heróis e tem mais vilões e tem mais coisa acontecendo, entendeu? E eu gosto disso. Mas você precisa fazer Vingadores pra apresentar isso? Você precisa fazer o Vingadores pra você apresentar... Você precisa botar no Vingadores... O medo do Tony Stark é apresentar dois novos personagens? Eu acho que sim, cara. Outro filme a não ser Vingadores? Se não fosse isso, eles iam fazer isso no Guerra Infinita, tá ligado? Porque qual outra história de Vingadores? É aquilo que a gente falou. Eu acho que Vingadores não tem história boa. Não sabe. Não, cara, eu acho que Vingadores 1 tem uma puta de uma história da hora, mano. Não! Eu acho que... O que pode é que, assim, Vingadores é um filme muito estético, muito bonito, mano. Tem cenas lindas. A cena da igreja é sensacional. Mas eu acho que falta essência nele. Eu acho que falta um coração nele, algum centro, então, sabe? Alguma coisa pra dominar. Eu consigo apontar o que é ruim nele? Puta, eu não gosto disso. Não, eu não consigo. Mas eu não gosto do vilão. Eu acho o vilão. Então, é isso aí. Porque, talvez, tipo, pra mim seja ruim. No primeiro, o vilão é só com vontade, tá ligado? Tá, mas não vilão que me dá um medo, sabe? Pra mim, se o Homem de Ferro pegasse todas aquelas. A armadura de ferro que ele tem no 3 e tacasse no Ultron, ele ganhava. Se ele apertasse um botãozinho ali, parecia que caiu o Ultron, sabe? Tipo, não passou a sensação, tipo, realmente de... Porque, porra, ele é um robô que tem acesso à internet, que ele tem acesso a tudo no universo. Beleza. Só que ele morre fácil, ele é bobinho, ele não tem imponência. Ele podia ser uma coisa muito louca. Tá aí a palavra, Gabs. Falta de imponência no filme. Então... É isso. Não é um filme ruim, tá, gente? Não, mas é Vingadores. Melhor que abaixo da média. Melhor que Green Book, que ganhou o Oscar esse ano. Melhor que Green Book, que ganhou o Oscar. E melhor que Bohemian Rhapsody também, com certeza. Padre, vamos juntar. Também aí a frame de montagem pra mim, hein? Eu votaria em melhor montagem pra Vingadores. Nossa, senhora, nossa, eu votaria em Thor. Votaria um Hulk, melhor montagem. Aí a gente chega no Homem-Formiga, o homem que vai ganhar no Thanos. Cara, é que assim, Homem-Formiga não tem muito o que dizer, né? Formiga, eu acho um filme cara, é um filme de comédia. Eu me divirto. É um filme de roubo também. É um heist movie também, né? É um filme de roubo. E é isso, personagens engraçados. É. Pra mim ele é. Ele é definição de filme de Sessão da Tarde, cara. Que é aquele filme que tu pega uma pipoca, dá risada, mas você não se importa nada com ele no final. Mas você curte. Você curte ele porque ele vai te divertir, ele vai ser engraçado, vai ser triste, vai ser ação, vai ser. Sabe aqueles filmes que tu pega dos anos 90, 80? É a mesma parada. Essa vibe que ele tem atrás. E eu espero muito que tenha o amigo dele contando pra gente a história do universo da Marvel até então. Que é aquele amigo do primo que contou pra ti e tudo mais. Eu acho o Michael Penha. É, o Michael Penha. Eu acho que tem bom, velho. Tem um featurette, foi na, acho que na Comic Con de 2017, no painel da Marvel, eles passaram, 2017, porque 2018 teve o Ant-Man 2, né? É, aí eles passaram, tipo, eu acho que tem na internet esse vídeo, que ele é um vídeo do Michael Penha e do Paul Rudd, que é o Homem-Formiga, explicando o universo Marvel até então. Você já viu esse? Não, não vi. Manda pra mim. Tem esse vídeo. Ele fica com um papelzinho e ele, cara, é muito bom. Ele fala, esse cara é tal coisa. O Homem de Ferro é tal coisa. Isso. No final aparece Michelle Pfeiffer sendo anunciada como a Vespa. E já era. Cara, muito da hora. A Michelle Pfeiffer? A Michelle Pfeiffer. Como Vespa? Ah, é da Vespa, mãe, né? Da mãe, né? A mãe, é. Isso. Os filmes que eu mais gosto, a maior parte dos filmes que eu mais gosto serem da segunda fase, essa é a fase que, em suma, eu gosto mais. Porque essa é a fase que leva ao próximo filme que vai sair, que é o Vingadores Ultimato. Certo? Que é pra onde... Eu acho essa fase a fase mais consistente de todas. Sim, também. Exato. As outras têm altos e baixos pra caralho. Esse eu acho todo mundo ali, ó. É porque eles aprenderam muito, né? Com a fase 1, que foi o início, e a fase 2 eles vêm aprendendo ainda. A 3 eles se consolidam. Mas eu acho que não, porque eu acho que na fase 3 eles se arriscam mais. Eu acho que não tem mais a arriscar, sabe? É, eu acho que não tem nada de muito novo que surge. Ah. Não é muito novo, mas eu acho que qualquer coisa que eles foram fazer. Cara, depois do Guardiões da Galáxia, que eles botaram um Guaxinim com uma árvore, os caras não arriscam mais. Eles só fazem. Porque Tava fazendo uma grana da porra com qualquer coisa. Praticamente, entre aspas, não é qualquer coisa, porque Guardiões da Galáxia é foda. Que eles já estão... Eles se acostumaram com o que eles têm que fazer. E qualquer desafio se torna fácil a partir dessa fase 2. Que teve Capitão América, teve Guardiões da Galáxia, tem Homem-Formiga, que já começa a ir por outros meios de filme. Você tem Capitão América, que é um puta de um filme foda de ação. Você tem Homem-Formiga, que é um puta de um filme foda de comédia, e por aí vai. E na fase 3, a gente já inicia com esse chute na bunda, que é Guerra Civil. Cara, Guerra Civil? Dos quadrinhos. Eu quero falar uma coisa. Guerra Civil é o pior filme da Marvel, cara. Na minha opinião. Não, parece ser polêmico. Mano, eu não acho, eu acho um dos melhores. Cara, Cala a boca que você falou mal de coisa. Você falou mal da DC, vai tomar no cu. Nossa, mano. Vocês estão me falando que Guerra Civil é pior, mano. Não, eu não acho. O Guerra Civil está no meu top 5 até. Só que assim, o Guerra Civil tem uma parada ali que é igualzinho a Marta. E ninguém reclama. Calei a boca. Cara, aquele filme... Cara, sério, é sério que vocês compraram aquela briguinha entre esse cara é meu melhor amigo, esse cara matou minha mãe quando ele tava brainwashed. Sério, é sério que vocês compraram isso e vocês acharam, tipo, nossa, isso é importante mesmo, vamos botar todos os maiores heróis da Terra pra brigar por causa disso? É sério não, mesmo? Não, acho que não foi só por isso, né? Pô, acho que foi, cara. Não. Acho que foi, por que é? Não, o Capitão América só ficou, não. Acho que é, mano. Pelo que é? Tem toda a parada que rola antes de quererem se aliar ao governo, que você tem a frescura lá do Homem de Ferro de estar com medo, de não saber o que tá por vir, dele ver o Vingadores Era de Ultron como o fim que ele planejou. E não mas nada disso fez eles brigar, mano. Nada disso fez eles brigar. Deixa eu terminar, amiguinho. Vamos lá. O que mais? A gente tá putaço, tá ligado? A gente tá puto, não vem me falar mal com esse filme, não. Não defendo ele, não é um filme maravilhoso, nem um pouco. Mas tem o seu valor. Eu gosto desse amor platônico do Capitão América pelo Homem de Ferro, não, pelo Soldado Invernal. Não gosto. Eu acho que o filme se perde um pouco aí, como também se perde com o vilão. O vilão é um pouquinho boring. Que vilão? Tem vilão nesse filme? Não, o vilão é meio ruim. Não é bom. Mas eu acho. Mas, gente, não, pera. Não, eu iria pra uma briga por causa do Victor, por exemplo. Porque ele é um puta amigo meu. E aí, não, eu não, entendo não. Essa parte dele. Isso não é um. Não, beleza. Mas você entende a motivação do outro? Essa é a parada, você entendeu? Você entende a motivação do Homem de Ferro? Universo. A gente tá falando de universo que tem um guaxinim fala. Então, não tem problema isso acontecer, sabe? É, sério, não. Eu sei, mas eu não consegui simpatizar com a treta do Homem de Ferro. Tipo, dele chegar e falar, esse cara era uma máquina de matar e agora ele foi recuperado, todo mundo sabe disso. Aí agora ele descobre, puta, esse cara matou meu pai, que era um puta filha da puta comigo, e agora Victor, eu assim, vou... É a mesma coisa do que o Marta, é quase a mesma coisa que o Marta, só que invertido porque alguém matou alguém ali. Não, alguém na puxar minha opinião, não é. E você usar essa emoção pra tirar algo ou colocar algo ali no meio. Beleza, o que eu vejo do Marta? Qual que é a minha parada do Marta? É o seguinte, eu sou o Batman. Eu tô lá, putaço, essa parte ninguém vai ouvir, porque, tipo, a gente tá falando de dois filmes, dois spoilers lá. Mas beleza. Eu tô, tipo, achando que aquele cara é o cara, é uma ameaça do caralho, porque eu sou o Batman, eu quero proteger a humanidade, e aquele cara não é humano. Ele veio aqui, ele destruiu a porra da cidade inteira. Eu vou matar esse cara. Só que a hora que ele chega pra matar o cara, ele percebe que a única preocupação dele é como humana, entendeu? A única coisa que ele pega e fala... Fala pra minha mãe, entendeu? É, protege minha mãe. Me mata, mas protege minha mãe. E ali ele percebeu, tipo, mano, peraí, eu tô tentando matar um cara que tá preocupado como humano. Então, peraí, esse cara não é muito mal, entendeu? Agora o Homem de Ferro, ele queria tanto matar aquele cara, porque meio que matou os pais dele, mas, tipo, ele tem uma relação conturbada com os pais dele, ele sabe que o cara, tipo, foi brainwashed, tá ligado? Eu não sei, e aí não, ele vai brigar com o cara que ajudou ele a salvar a humanidade. Eu acho que assim, por causa disso. Eu tô do lado do Homem de Ferro nessa história também, tem esses problemas. Não, é que eu acho assim, a gente pode questionar várias coisas. Eu ficaria do lado, tipo, se for ver o quadrinho, eu fico do lado do Capitão América. No filme, eu não consigo comprar lado nenhum. Talvez porque tenha sido mal explicado essa divisão aí. Mas, cara, mano. Os quadrinhos, cara, a Guerra Civil é tão foda, cara. Eu não sou purista, eu não sou desses caras que falam, mano, o quadrinho é melhor, mas assim, é uma saga tão grande. Não, no filme, acabou uma treta por causa que um quer matar o amigo do outro. Entendeu? Essa parte dos heróis, do registro, o problema ele passa muito passando, entendeu? É esse o problema foi o nome. Se eles colocam Capitão América 3, a briga com o Homem de Ferro, você teria me aceitando mais o filme. Eu não acho. Não, beleza. O problema é que pra mim ele não é nem melhor que o Soldado que o Primeiro Vingador, entendeu? O Primeiro Vingador eu acho melhor, o Primeiro Capitão América. O Segundo Capitão América eu acho muito melhor. Terceiro Capitão América é um filme onde o Homem de Ferro é meio protagonista, mas ele é meio babaca. E aí fica aquela treta. Aí aparece o Homem-Aranha, que é foda. Vamos combinar. Essa cena do Homem-Aranha é... Não, ele é um filme que você tem que apresentar um personagem novo, que é o Pantera Negra, e você tem que apresentar um personagem conhecido pra caralho pro público, que é o Homem. Cara, até o Pantera Negra, ele. Beleza, os poderes dele estão legal, aquela hora da perseguição é legal, uma cena legal, mas ele tá meio merda naquele filme, não tá, não? Não sei, minha opinião. Eu acho a cena de ação dele foda pra caralho. Não, a cena de ação, tô falando de personalidade. A cena de ação é foda. A motivação dele é legal também, pô. Faz muito mais sentido do que qualquer outra motivação que a gente vê aí. E até o final dele no filme... Ele é meio babacão, meio assim. E no outro, no filme dele, ele não é meio babacão. Tudo bem, ele pode ser porque ele não conhecia a galera, até pode ser. Mas sei lá, cara, esse filme, pra mim, eu não consegui comprar a treta, entendeu? Eu acho, é um filme bom, eu acho legal, me divirto. É um dos melhores filmes? Não é, mas vale a pena. Tem filmes piores aí dentro. É assim, gente, filmes piores não são filmes ruins. Todos são filmes. Isso é nossa opinião. Isso tudo é nossa opinião. São filmes bons. Forte pra opinião. É, são filmes bons. Você pode ver todos, vocês vão se divertir. Pra caralho. Mas na minha opinião, esse é com certeza o pior da fase 3. Na minha opinião, ele é o único não bom da fase 3. Porque a fase 3 é incrível, cara. A fase não, 3, mano. Ah, não, então, não. Eu vou defender esse filme, velho. Eu já vou chamar o próximo aqui. Desculpa, posso chamar o próximo? Nossa, eu vou comprar briga com o Victor, velho. Você não vai me falar. Não. Doutor Estranho é melhor que Guerra Civil. Puta que pariu, Doutor Estranho não. É muito foda, cara. Não, não dá, Doutor Estranho é foda. Doutor Estranho é foda demais, velho. Mano, é o filminho... Hã? Você tá provocando a gente, Victor. Nossa, isso. Eu amo o Doutor Estranho. Como é assim? Eu não acho também ruim. Mas desculpa, velho. Não ganha como filme de Guerra Civil. Mas vamos falar. Foda-se, já passou Guerra Civil. Doutor Estranho. Que filme foda, velho. Mano, que personagem da hora. Eu preciso exaltar, porque eu também gosto do Doutor Estranho. Nossa, cara, que ator bom, mano. Ele, na minha opinião, ele é o melhor ator de todo mundo que tá aí. Pra mim, ele e o Josh Brolin são os melhores atores. Ele e o cara que faz o Thanos. Eles são muito bons, velho. Eles são muito bons. Só que ele bebeu bastante da fonte do Robert Downey Jr. pra fazer o Doctor Strange. É só eu que tô puto. O Victor fala que ele é melhor que o Downey Jr. E não, ninguém fala nada. Eu acabei de falar. Ah, tá. Eu não, pensei que... Não, eu acho que como ator. Eu acho que o Downey Jr. casou, porque, tipo... Ele é o Homem de Ferro, entendeu? É. Mas é aquela coisa, eu acho que o Homem de Ferro é um personagem tão unilateral, tá ligado? Tipo, eu acho que o Homem de Ferro, o único crescimento dele foi eu não gosto mais de armas. Antes eu gostava de armas, agora eu não gosto mais. Foi meio que isso, tá ligado? O personagem dele não tem evolução nenhuma. Eu acho que a jornada dele é muito X. E o do Doutor Estranho, nesse filme, ele tem uma jornada muito foda. Porque ele é tipo um médico, odeio médico. Ele é um médico full babaca, e aí, tipo, ele se fode pra caralho, e aí, tipo, ele precisa se virar, e ele se fode muito, e ele se vira, e cara, aquele ator entrega muito, cara. Ele entrega muito os momentos que ele tá ruim, velho. O Downey Jr., quando ele tá no Guerra Civil, vou trazer o Guerra Civil aqui de novo, quando ele tá sofrendo lá com a Pepper Potts, mano... Nossa, que maluco não, pera, chato, velho. Eu não vou comprar mais briga. Na hora... Eu não vou comprar briga com o Victor. Victor. Ai, meu Deus. Na hora que... Mano, não vale a pena, né? Vale a pena, porque... Não compra. Eu quero saber. Ele quer que a gente fale isso. Ele quer que a gente fale essa cena. Essa cena que ele quer que a gente fale. Não, que cena que vocês estão falando? Não, mano, você quer comprar briga com a gente. Você quer ficar cutucando. Eu não quero comprar briga. Eu não vou comprar briga com você. Não, eu quero realmente saber a opinião de você. Essa é a sua opinião de merda. Fica com ela. Tudo bem que o Gu também está bem errado em muita coisa. Mas eu concordo com ele nesse momento. Não, é sério. Que parte vocês estão falando? Eu estou falando daquela parte na reunião lá, que ele está meio todo mal, meio chola. A própria parte que ele descobre que o Buck matou a mãe dele, mano. Ele vai de uma feição a outra em um segundo. Não, beleza. Ele fica putaço. Aquilo é muito difícil. Ele tá puto. Dá pra ver, mano. Eu tô falando antes, porque assim, no começo do filme, beleza, ali beleza. Ali eu lembrei agora da cena. Mas eu tô falando no começo do filme, toda a parte inicial do filme, ele tá meio tchola, tá ligado? Ele tá meio tristão. O Matias chegou e falou pra ele, mano, vocês mataram meu filho. Não, eu sei, mas ele não tá tchola. Tipo, lógico que ele não tá. Não sei, cara. Mano. O Benedict Cumberbatch, ele é tipo um puta ator, eu também acho. Só que ele é um Sherlock Holmes vestido de fantasia de Doutor Estranho. É o mesmo personagem. Eu entendo. Pra mim, ele é um ator foda de um único personagem. Concordo plenamente. Mas é um personagem que eu gosto mais do que do outro, entendeu? Tá bom, então chegamos à discussão que você só tá falando isso porque O Gustavo tá errado por não gostar de si. Ok. Não, eu posso. Próximo filme, posso... Guardiões da Galáxia 2. Guardiões da Galáxia 2. Não, mano. Calma, não, vamos falar do Doutor Estranho. Vamos voltar do Doutor Estranho. Vocês me cortaram! Eu não falei nada de Doutor Estranho aqui. Eu vou cortar da edição. Foda-se, não quero mais saber. Calma, não, calma, calma. Vamos falar do Doutor Estranho. Vamos falar do Doutor Estranho. Tomando seu cu, velho. Não, não. Mano, eu gosto do Doutor Estranho também. Tá no meu top 10. Tá no meu top 10. Eu acho que é o nono até. Mas não é melhor que Capitão América recebeu, não. Na moral, não é. Cara, eu, pra mim ele tá um dos melhores, mas vamos falar do filme, porque agora a gente só comparou ele com o Capitão América. É, vamos lá. Ele é um filme que conta a história de um mago, pela primeira vez ele é, tipo, ele é um herói. Ele, isso, ele usa magia, né? E, cara, que efeito as magias dele, velho? É muito bonito lindo, aqueles efeitos que ele faz e tal. E ele tem uma parte espiritual muito forte. A minha esposa, que ela é muito espiritualista da vida aí e tal, ela amou essa parte. Ela, tipo, mano, achou do caralho, porque, tipo, casa com várias coisas que ela acredita e tal. Então, tipo, ela gostou pra caralho desse filme e eu também gostei, eu achei bem legal. Gosto bastante das cenas de ação. Eu gosto da luta final dele com o vilão, porque é muito inventivo, tá ligado? Ele não simplesmente fica mais forte por alguma coisa. Ele saca uma parada e fala, mano, eu vou ganhar você dessa forma. Isso é genial. É, na inteligência. É um filme bom, é um filme bom. É um puta filme, cara. Eu boto esse filme no meu top 10. Eu gosto bastante desse filme é a Tilda Swinton também, mano. Eu acho do caralho. Nossa, eu amo aquela de Bíblia. Ela é ótima. Puta merda. Aquilo é atriz. Agora, aquilo deixa o Robert Downey Jr. Ele não entra no meu top 10. Ele não entra. Nossa, Gu, eu acho ele um pouco sua cara esse filme. Eu pensei que você ia gostar mais dele. Eu acho legal, só que eu acho que tem filmes melhores que me encantam mais. Não, não que seja um filme ruim. Eu acho bem legal e divertido pra caralho. Mas não entra no meu top 10, não. Mas é um filme bom, tá? Diferente do universo DC. Continuando. Aí a gente vem pra Guardiões da Galáxia, que é... basicamente o James Gunn fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é um filme de equipe muito bom, que se dá bem pra caralho, porém eu tenho um problema com o vilão desse filme, que a gente pode dizer... Por que você tem um vilão? Problema tem vilão ele? Nesse filme? É que acaba sendo o pai dele, né, no final. Não, acho que não... Ah, até... eu acho legal, pai... acho legal mesmo. Não, desculpa, eu coloquei errado aqui o que eu falei. Não é nem o vilão em si, mas a luta final com o vilão eu acho meio paia. Aquele lance. Nossa, do eu adoro, velho. Nossa, eu achei isso. Eu acho que tira um pouco da imersão que eu tô no filme, sabe? Mas, cara, o filme. É, o filme, realmente, ele né, tem essa proposta. Ele tem essa proposta de ser zoeiraço. Tudo bem, que esse. Assim. Eu acho que okay, ser época... zoeiro entre eles. Tipo, ele dá a dançadinha pra ganhar do cara no primeiro filme, beleza. No contexto dele faz sentido. Mas apareceu o Pac-Man. Eu achei... Cara, quando ele ganha aquele poder, ele fala que ele vai fazer umas weird shit. Eu amo essa frase, ele fala, man, I can think in some weird shit, tá ligado? Ele fala, tipo, eu consigo pensar em umas coisas bem estranhas pra virar, tá ligado? Eu achei legal, e assim, eu acho que ele entra nessa parada de, tipo, de ser um filme, mano, despirocado, tá ligado? Nessa fase, depois de Doutor Estranho... Eu não gosto de filme muito despirocado, porque me tira um pouco da imersão de todo o universo que está sendo construído, sabe? Uhum. Acho que se você coloca uma coisa dessa no meio de filmes que a gente tá falando, como vai ter no futuro, Pantera Negra, a gente tá falando de Capitão América 2, que são filmes com uma puta de uma narrativa foda, você colocar algo que era tanto assim... Mas então, Gu, essa é a beleza dessa sequência. Tipo, normalmente as sequências, elas têm que ter um tema sequencial, tá ligado? Aqui, a gente pode ter filme... totalmente diferente um do outro, entendeu? Por exemplo, a gente tem o Doutor Estranho, que é um filme espiritualizado, um filme com uma vibe assim, a gente tem o Capitão América, que é super pé no chão, Capitão América e Soldado Invernal, e o primeiro também, que é super pé no chão, sem poder, é, mano, porrada. A gente tem o Homem-Formiga, que é 100% comédia, a gente vai ter o Thor Ragnarok também, que é nessa vibe. Então a gente tem esse leque de possibilidades, mas assim, entendeu? Percebe que, assim, o meu problema não é o leque disso. Eu acho que tem um drama muito legal desse lance de quem é o pai dele, quem é quem criou, quem é quem fez e tudo mais. Eu acho isso muito legal. Eu não gosto exatamente daquela cena onde aparece o Pac-Man. Eu falo que... É. Isso, sabe? Eu acho um pouco de exagero também. Quando eu assisti, eu não curti, mas depois entendi. Eu entendi, mas não gostei. Simples, uhum. Né? O Guardiões, eu acho que ele é muito pior do que o primeiro, porque o primeiro foi uma bomba, tá ligado? Ele chega assim... Pá! Victor, mas mano, eu gostei muito. Se você essas suas falas aí, muito pior, velho, não é muito pior. Não é muito pior, ele... Cara, eu acho jus. Eu acho que ele faz jus. Não, ele faz jus, mas é que o primeiro, é que aquela coisa, o primeiro ele te pega de supetão, entendeu? É porque você não. É que pra mim o primeiro é um dos melhores filmes, tá ligado? É isso. É, também. Era isso que eu quis dizer. É, mas assim. Era isso que eu quis dizer com o jeitinho. É, tipo, aí saiu com, tipo, o muito pior, tipo, eu só queria dizer que é enquanto. Não, mas é que. Cara, o primeiro, ele tem uma sinergia entre os personagens muito legais. Ele não tem nenhum downtime no filme. Esse filme é aquela parte que eles estão aqui no planeta do pai dele lá. É meio... tem uma treta aqui, uma treta ali. Você fica meio disperso, entendeu? Mas nessa fase, depois do Doutor Estranho, eu tinha decidido que eu só ia pro cinema ver filme que eu achasse muito foda. E tanto o Guardiões da Galáxia eu não fui ver no cinema, o Homem-Aranha eu não fui ver no cinema, porque pra mim deu uma saturada, entendeu? Entendi. Mas eu assisti ele em casa e amei, velho. Achei sensacional. Inclusive, a qualidade que eu baixei aqui em casa foi muito melhor do que a do cinema. Nossa, eu falei baixei, né? Corta essa parte aí, por favor. É legal que a gente já começou a comentar no primeiro, eu quis guardar pro segundo, que é o que o James Gunn consegue fazer com a equipe, uma vez que você tem toda essa polêmica que ele acabou se envolvendo, desse lance de tweets polêmicos dele de 2009, 2008 e tudo mais. Isso vinha à tona agora e toda a equipe fica do lado dele no momento que ele é demitido pela Marvel. Então é um outro ponto bem legal de, tipo, ele realmente comprou o papel de equipe de que o filme vende e conseguiu colocar isso pra dentro do... Pra vida real, tá ligado? Conseguiu passar pra vida real também. Acho tipo, legal. Provavelmente o cara deve ser um cara muito gente fina, tá ligado? E a galera entendeu que, tipo, o que ele fez não foi mal, tá ligado? Tipo, querendo ou não, a gente tá vivendo num tempo, tipo, muito complicado, tá ligado? Tipo, sim. Onde, tipo, querendo ou não, cara, a gente tá mudando, tá ligado? Tipo, eu, sei lá, 5 anos atrás eu era um puta babaca, tudo bem, não tô falando que hoje eu não sou, mas... Tipo, mas a gente vem se esforçando pra melhorar sempre, né? Exatamente. Você admite que você estava errado, assim como o próprio James Gunn admitiu. Falei, gente, eu caguei. Não devia ter falado o que eu falei. É errado mesmo. Ele fez isso. Sim. Você vê que a postura dele é de realmente aceitar. Ó, gente, eu fiz merda. E se é assim que a Disney agir, tudo bem, eu tô indo embora. Assim, você vê que. E por ele não comprou a briga, mas quem está em volta dele comprou e levou a briga longe. A galera tava falando que não ia atuar no filme se ele não tivesse. E o que vale muito a pena, porque conseguem trazer ele de volta e agora ele vai dirigir o Guardiões da Galáxia 3 aí, que é muito legal saber, porque é um puta de um diretor foda que merece ser honrado. Ô, Gu, eu nem vou perguntar pro Gu, vou perguntar pro Gabi. Gabi, você acha que ele conseguiria, James Gunn, sendo foda como ele conseguiria salvar o Esquadrão Suicida? Sim, sim. Faço. Você acha que ele conseguiria? Sério? Faço, porque assim, eu acho que ele não faria o Guardiões da Galáxia. Aliás, ele vai fazer ainda, né? Não saiu da produção, ele vai fazer. Eu acho que ele não vai fazer um Guardiões da Galáxia da DC. Sim, eu acho que ele vai fazer o Esquadrão Suicida da DC. É isso que ele vai fazer. Até que o próximo Esquadrão Suicida vai chamar o Esquadrão Suicida. Então, tipo, ele não vai fazer os dois. O que ele fez. Tipo, esquece o que já foi feito. Ele não fez um. Não, mas esquece o que já passou. E, cara, não, certeza que é isso, cara. O filme vai chamar o Esquadrão Suicida. Então é um filme pra substituir esse outro filme real. É tipo, esquece essa merda que passou. E vai, eu acho que pode. É sério? Vai chamar o Esquadrão Suicida? É, em inglês vai ser The Suicide Squad. E o outro é só Suicide Squad. Caraca, que foda. Mas eu acho que pode fazer. Corajoso, eu acho corajoso. Eu acho, que, Cara, eu acho que ele pode mandar bem, tá? Você não quis minha opinião, mas eu dou. Não, ele é um puta. James Gunn é um puta roteirista, esse cara. Não, eu concordo, mas tipo, você acha que ele consegue fazer aqueles personagens funcionar? Vai ser com aqueles personagens? Essa não é a parada, entendeu? Talvez tenha mesmo, mas talvez não vão ser todos os iguais. Provavelmente vai ter o Pistoleiro. A Alequinha, não sei, mas parece que estão cogitando o Idris Elba. Eu acho que o Idris Elba não vai fazer porra nenhuma, cara. Porque o Idris Elba não quer fazer filme de herói. Dá pra ver isso nele. Sério? Por isso que ele saiu do universo da Marvel. Porque eu tava afim. Ele falou assim, gente, me mata, porque eu não quero mais estar nesse filme. Foi sério? Ele que pediu pra sair. Será? Porra, queria eu estar nesse filme. Não, chama porque eu disse que é tipo ciência. Não. É porque assim, é um negócio de dinheiro, beleza, só que assim, é um negócio que exige compromisso, né? Você pega o próprio Robert Downey Jr., que tá fazendo 10 anos o mesmo personagem. Eu faço, irmão. Pô, não tô fazendo nada. Tô vindo pro Rio de Janeiro pra não fazer nada, eu faço tranquilo. Assim, me contrata que eu faço. Eita, olha aí. Tendo pro Idris Elba, né? Me contrata. Eu sou o Mega K. Eita, porra! Ufa, não, polêmica. Você tá polêmico hoje. Eu tô polêmico. Eu vim aqui pra polemizar. Se não for pra polemizar, nem me chamo. Ouviu, Disney? Me contrata. Eu sou bom. Próximo filme, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Lançado em julho de 2017. E a primeira aparição do Homem... A segunda aparição, primeira em filme solo dele mesmo. E é a primeira coprodução da Disney junto com a Sony. Onde eles pegam os direitos, mas colocam dentro dele. Dentro do universo já pré-determinado da Marvel. É muito, cara, legal a dinâmica e eu gosto. Vocês gostam desse filme? Eu gosto, sim. Eu acho que. Cara, eu acho esse é o melhor está falando. É padrão Marvel, assim. Não é um filme que destoa de qualidade. Cara, eu não acho. Não. Eu acho foda pra caralho. Do melhor pra mim, isso ganhou. Eu acho que ele destoa do padrão Marvel, você acredita? Sério, por quê? Me conta. Porque assim. Qual que é o padrão Marvel? Tem uma ameaça, e aí, tipo, ele é sempre meio engraçadinho e tal, mas assim, sempre é uma ameaça muito complicada, tá ligado? E nesse filme, ele tem aquela parada que, tipo, ele é um filme muito local, ele é o primeiro filme da Marvel que é totalmente local, tá ligado? O problema é o problema com o pai da amiguinha dele, entendeu? Na escola, isso, que vai afetar só... Isso eu acho muito foda, todo isso esse lance muito, da treta ser com alguém da casa e aquele reviravolta de saber que o vilão é o pai da menininha que ele tá afim. Eu achei incrível isso que fizeram, de verdade. Eu paguei muito. Mas assim, tipo, é um problema que, querendo ou não, não afeta, tipo, todo mundo, tá ligado? Sim. É um problema local. Mas eu acho legal como o vilão surge. Como o vilão surge, eu acho muito legal. Sim, não. A parte dos destroços. E o personagem é ótimo, cara. E tudo bom, isso, tudo isso que eu tô falando é mérito, entendeu? Tudo isso que eu tô falando pra mim é mérito do filme, entendeu? Talvez quando eu falei que é um filme comum, eu fui muito, muito injusto. É um filme um pouquinho acima da média, assim. É um filme acima da média, muda minha opinião. Porque é um ele faz algo diferente, ele traz algo, tipo, não traz aquele raio azul, o mundo vai acabar, o cara é 4. Porra, isso. Não, ele não tem uma pretensão enorme, não é um herói com grandes responsabilidades. Lógico que o Homem-Aranha traz essa mensagem de com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Só que, pô, o Peter tá, tipo, lá se divertindo com... Pô, ele é um adolescente. E aí, imagina você, adolescente, ganhando superpoderes. Mano, você ia pirar, você ia fritar e tudo mais. Vem a responsabilidade, lógico, mas ele se diverte com aquilo. Isso é muito interessante. É um filme bom, cara, é um filme muito bom. A galera... deve assistir, e eu gostei, é um filme legal. Eu falei que era um filme simples, mas ele distorce um pouquinho da Fórmula Marvel. Tô aqui mudando minha opinião. Porque o Gustavo também muda de opinião, mas é polêmico, mas nem tanto. Exatamente. Inclusive, a coisa que eu mais quero nesse cast é ouvir ele daqui 3 anos e perceber que eu era um bosta hoje. Cara, por favor... Significa que daqui 3 anos eu vou estar melhor. Cara, eu quero muito olhar pra mim e falar, puta, esse Gustavo tava errado. Porque se eu tiver errado, significa que eu fiquei certo depois. Exatamente. Eu gosto de estar certo. Você está errado. Eu tô te avisando, tô te ajudando. Vamos ficar certo mais cedo. Começa a gostar disso. Exatamente. Começa a gostar. Tô te avisando. O Gustavo do futuro me mandou um WhatsApp aqui, ó, falando isso pra mim. Falando que vai. Exatamente. Bom, e depois de Homem-Aranha de Volta ao Lar, vem Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, como vocês ouviram, eu odiei os dois primeiros filmes do Thor. Odiei, não. É mais uma vez o Victor e suas hipérboles. É, na verdade, assim, eu não gostei dos dois primeiros filmes, assim, não são dos meus favoritos, inclusive estão na minha lista de, tipo, dos piores dessas listas. Só que, cara, e aí fez eu ir ver o Thor Ragnarok sem nenhuma pretensão, tá ligado? Tanto que eu vi em casa, eu não fui ver no cinema e tal. E, cara, que filme bom, né? Vocês gostam? Sim, eu tô com muita vontade de assistir de novo. Cara, eu acho que... um filme muito bom, cara. Eu pra acho que ele é... Ele é um filme bom, mas eu acho que assim, ele só acerta porque ele sai da fórmula Thor que vinha sendo apresentada. Eles entenderam que esse personagem não foi feito pra ser... Não esse personagem claro que foi feito pra ser foda. Mas... Assim, ele é foda, afinal. Eu acho que tava sendo feita, isso? Não é pra fazer um filme de drama. É pra fazer um filme sendo um filme de humor, saca? E foi isso que eles fizeram. E fizeram muito não. bem colocando o Chris Hemsworth. Esse cara tem um timing pra comédia que é bizarro, cara. É muito sim. foda. Sim, a cena é da luta dele com o Hulk, todos os detalhes e trejeitos que ele usa naquela cena, puta merda, cara. É uma sensação foda de comédia junto. Então, mas isso a gente já tinha visto no Vingadores. No Vingadores ele é um dos caras mais engraçados. Toda a dinâmica dele com o Hulk vem desde os Vingadores, entendeu? E os caras demoraram pra aproveitar isso, entendeu? Tem até um featurette. Eu não sei como é que fala isso, Gabi. Fala pra mim. Essa palavra é featurette, meu filho. Sei lá, featurette. Tanto faz. Então, dele pro Guerra Civil, porque no Guerra Civil ele não tá, né? Obviamente, porque se ele pegasse qualquer um dos dois lados ali, né? Ele ia ser um pouco OP. E aí, tipo, é uma... Acho que é do Saturday Night Live, alguma coisa assim, dele, tipo... O que que o Thor ficou fazendo enquanto acontecia. Cara, é um sketch muito engraçado, tá ligado? Você já viram isso? Sim, é como se fosse mockumentary, né? Tipo, como se fosse um documentário falso. Isso, mostra. E foi o Taika Waititi que dirigiu, né? O que é o diretor do Ragnarok. Sério? Eu não sabia, eu não sabia. Gente, vocês assistiram? Vocês assistiram já o What We Do in the Shadows do Taika? Nossa, eu amo esse filme, cara. Esse é o filme. Puta merda. Amo demais esse filme. Cara. Eu nunca achei tanto no filme, eu acho. Já achei, mas esse é muito bom. Cara, eu adoro esse filme também, velho. É um filme bom, assim, destoa muito do que é o padrão da Marvel e tudo mais, mas isso faz bem pro filme. Ele ganha um novo fôlego aí. Sim, sim. E acho que Se ele continuar vivo, eu acho que pode fazer muito sucesso. Aí a gente vem, porque pra mim é o melhor filme da Marvel até então, que é Pantera Negra. Não, é o filme mais foda da Marvel. Pronto, acabou, próximo. A trilha estourando. Cara, aqui, tá ligado? Ó, mano, é Marvel, não é o meu filme favorito. Porque pra mim, tá, ele é mais formulazinha Marvel do que os outros. Do que o Thor, do Homem-Aranha. Ah, é. Não é nada, cara, não. Por quê? O que repete no Pantera Negra que tem todos? Cara, é um filme de origem, é um filme, tipo, ele não tem uma problemática muito tensa. O grande acerto pra mim nesse filme é o vilão, que é o melhor vilão até então, agora. A problemática dele é a problemática do vilão. Se você falasse mal do vilão, aí era a briga dar certo. Não vou falar mal do vilão. Cara, mano, o Killmonger é sensacional. Porque assim, na minha opinião... Ele tá certo, tá? Pra mim, eu torci pra ele no filme. Não, ele tá certo. Né? Pra mim, o vilão tá é o Pantera Negra. Não, o vilão tá certo, só que os meios deles estão errados. E é até por isso que o Pantera Negra aprende com o vilão no final. Eu concordo com os meios do Killmonger ainda. É, os meios deles são maneiros, mas não são certos. Mas eu acho que ele traz, eu acho diferente de você estar falando tipo de problemática, ele traz uma problemática da realidade muito bem aplicada dentro do filme. E não que isso faça o filme ser foda. É que o filme utilizou disso muito bem, sabe? Porque não adianta você ter um tema muito da hora e você fazer um filme merda. Porque pra mim, por exemplo, Queen é um tema muito da hora. Só que o Bohemian Rhapsody é um filme merda. Então, o Queen ser uma banda foda... Ele quer ofender ao máximo, ele tá ligado? Não, você que tá gostando de Bohemian Rhapsody. Você tá gostando de Bohemian Rhapsody e gosta porque você gosta do Queen? não precisa gostar de Bohemian Rhapsody porque você gosta do Queen. Não é. Não é porque o Queen é foda que o filme dele pode ser o chinelo que é foda. E é a mesma coisa nesse caso. Sério. Vamos falar de coisa boa, segue. Então, e é nesse caso, ele pega esse negócio, esse tema, e ele usa bem o tema. Ele consegue desenvolver bem esse tema, que é toda a questão de negro, de visão, esse mundo fechado. Tudo bem que muita gente contesta o fato de Wakanda ser um país fechado e ter muita tecnologia. Mas não li. Mas é, mano, super-heróis, tem super-heróis ali. É, eu acho exatamente. Que não pode ser discutido. Mas então... O vilão eu acho foda. Todo esse lance dele, de um parecer o Martin Luther King e outro parecer o Malcolm X. Puta, sim! De um querer, tipo, ir pra guerra, outro querer ser o mais pacificador. Eu acho sensacional. Eu acho que a trilha sonora desse filme é foda. Tanto as músicas como a trilha de fundo mesmo, sem música cantada. É muito do caralho. A direção do filme... A trilha é sensacional. É foda. As músicas são fodas. As mulheres desse filme são incríveis, são muito bem representadas. As lutas são muito bem feitas e, pra mim, tem a melhor frase de todos os filmes da Marvel, que a Marvel não sabe fazer frases icônicas. Mas, pra mim, esse tem a melhor frase, que eu vou até pegar aqui, calma aí que eu faço certinho. A frase do Killmonger, que é o Michael B. Jordan, que é aquele homão da porra, é a seguinte... Jogue-me no oceano com os meus antepassados que pularam dos navios, porque sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. Mano do céu, e você ouve essa frase no cinema, toda a cena como é montada, cara, é absurdo. Esse pra mim é o melhor filme da Marvel, deveria ter ganhado mais Oscar, ganhou pouco Oscar, deveria ter ganhado Oscar pra caralho. É melhor que Green Book. É melhor que Green Book. É melhor que Green Book. É melhor que Green Book. É melhor do que o Primeiro Homem em efeitos especiais. Mentira, porque efeitos especiais do Pantera Negra não é tão bom. Esquece. Não é não. Falei errado. A luta final ali é meio tite. Só que eu acho que a história e o filme, a direção, a música e tudo mais, conseguem superar essa falta de renderização que os tiveram na luta final, sabe? É, porque... Então, merece ser visto, de verdade, gente. Vejam, porque... Não precisa assistir nenhum outro filme, além desse. É. Se você falar, cara, eu quero ver um filme da Marvel, qual eu vejo? Com certeza vai ser. Cara, pra mim, o grande problema de Pantera Negra... Assim, eu amei o filme. Pra mim, ele tá no meu tier 1. Ele não é do meu top 3, mas com certeza ele é do meu top 10. Ele é o meu preferido. Ele é o meu preferido. Qual que é o meu problema com esse filme? A partir do momento que eu vi o Killmonger, eu sabia exatamente o que ia acontecer no filme. Entendeu? Tudo bem que a maioria dos filmes é assim, exceto o meu top 3. Eu não sei que pra mim, o meu top 3 são os únicos filmes que, tipo, me surpreenderam com o que apresentaram, entendeu? Eu acho que mas, me surpreendeu assim, esse filme. Cara, eu concordo em tudo isso que vocês falaram. Tipo, a trilha sonora é sensacional, mano. Kendrick Lamar é Deus. E, tipo, eu gosto muito do Pantera Negra, mas ele é... teve uma coisa que eu falei quando eu saí do cinema com a Ju e tal. Pra mim, ele não é, tipo, o quinto melhor personagem daquele filme. Porque aquele filme só tem personagem foda, velho. É difícil. Mas tudo bem. A gente começa... Isso não é um demérito. Isso não é um demérito. É, então, isso exatamente. É coisa boa. Exatamente. Eu tô exaltando. Porque, tipo, a gente tem o Killmonger... Pô, daralho, a gente tem a Shuri, que é foda. A Shuri, pra mim, a gente tem a mãe dele, que é foda. A gente tem o pai do Killmonger, tá ligado? A gente tem a... Como que chama a personagem da Lupita Nyong'o? Da Lupita? Nakia. A Nakia. Nakia. Porradeira pra caralho, né? Não, e ela não, dá lição não, moral. Não, é porradeira, não. Porradeira pra caralho é a Okoi. A Okoi é... É tiro sim, na sua a cara, tá? Foi, inclusive, que vai estar aí no endgame sentando a porrada destruindo. Todo mundo. Inclusive... Eu acho que a Okoi vai matar o Thanos. Certeza. Nossa, total, total. Inclusive, já que criaram no Facebook personagens aleatórios que matariam o Thanos. Eu sim, vi, mano. Muito bom. Muito bom. Inclusive, eu fui na Comic Con esse ano e tinha uma mulher vestida de Okoi. Eu tirei foto com ela, super gente fina. É, espero que você esteja ouvindo o cast aí se divertindo. Acho que não. Cadê? Eu tenho foto com ela, depois eu posto foto aí. É, e é isso, cara. Eu achei o filme incrível, incrível. Mas ainda não entra no meu top 3. Tá. Eu tenho uma lista, aí, ó, eu tenho o top 3, e aí eu tenho uma outra lista de 7 filmes, 6 filmes, na verdade, que são todos que eu não consigo listar a ordem, entendeu? E aí o Pantera Negra tá ali. Aí a gente chega no filme que, de verdade... Calma aí, fiquei em dúvida agora. É em abril, ele tá certo. Abril. A gente chega no início do fim. Nossa. Que marca toda essa trilogia aí de fases, que é Vingadores Guerra Infinita. Então a gente chega em Vingadores 3, Guerra Infinita, que é o começo do fim, e pra mim é um filmaço do caralho. É um puta de um filme que tem 2 horas e pouco, tem um monte de núcleo, você sabe exatamente o que tá acontecendo em todos os filmes, os personagens são fodas, porque você já conhece todos eles. Você já sabe o que tá acontecendo. E a única pessoa que você não conhece é realmente o Thanos. Então é um filme que apresenta o Thanos e apresenta suas motivações. E pra mim, esse filme, o protagonista é o Thanos. É o filme do Thanos e tá contando a história dele com as Joias do Infinito, entendeu? Guerra Infinita é o filme do Thanos, cara. Porque apesar de ter todos os heróis e tal... Tudo gira em torno dele, cara. Ele é o protagonista do filme. Ele é o protagonista do filme. Até que no final, tá escrito claramente que ele é o protagonista uhum. do filme. Cara, isso é tão bonito, cara. Eu acho isso tão bonito. Assim, eu sou fã de quando os heróis não vencem, tá ligado? Porque, tipo, pra mim, é muito complicado quando... Puta, você sabe que o herói vai vencer, vai então, ganhar. Tipo, você não... Isso. Naquele filme, eu tava incerto. Uhum. Eu tava tipo, mano, pode ser que ganhe, pode ser que não, não sei como vai rolar, entendeu? E cara, isso pra mim foi muito legal, tá ligado? Assim, você não saber o que esperar é muito legal, né? Sim, é uma coisa que acontece no final do filme. Na moral, pra mim é o final do filme ali, tipo, não é a parte 1 do filme maior. Pra mim, acabou. Sim. Acabou o filme, acabou, aquele é o filme ali, pronto. E se inventarem no próximo filme fazerem Viagem no Tempo, continuo com a certeza que o Guerra Infinita é um filme de final, não de começo de final. Gente, mas, cara, pra mim ele vem muito. Ele vem muito do Império Contra-Ataca, tá ligado? Porque o Império Contra-Ataca tem muito isso, tipo, que, tipo, é um filme onde o Império vence, tá ligado? Tipo, no final tá todo mundo quebrado. Tipo, o Han Solo tá fudido, enfim. É tipo, é essa vibe que eu sinto desse filme, entendeu? Entendi. E eu acho muito legal e eu gostaria de saber de vocês, né? Vocês acham que a motivação dele é sincera? Faz sentido? Cara, eu consigo entender, só que assim, tem alguns problemas de ciência aí. Porque, tipo, teoricamente, se ele matou todo o ser vivo, ele matou todos os recursos também. Então meio que tipo aquela parada de tipo, eu vou salvar pra poder salvar metade da humanidade, cai por terra, tá ligado? Se for parar pra pensar. Mas eu acho super justo, inclusive eu até concordo. Não, eu acho que um erro é que assim, ele foi lá e ele se tornou uma criatura absurda e transcendental. E aí o cara dá uma... Se ele dá essa, a resposta dele é isso. É realmente cortar metade do planeta, do universo, aliás... Então o cara tá certo, é porque ele tem as 6 joias na mão. E as 6 joias devem dizer alguma coisa pra ele. Deu certo? Então, essa era a resposta dele antes disso, né, já. É, mas ele já tinha essa ideia. Só que quando ele se tornou... Toma esse spoiler na sua cara se você não viu, foda-se. É, quando ele se tornou aquele ser supremo, ele tinha que ter noção do que ele tá fazendo. Porque ele tava com a joia da mente, a joia de... Toda a criação do universo. Mas, cara, a hora que ele virou, dele. Ele tava no meio da porrada, velho. Mas assim, ele deve ter alguma epifania ali, né, cara? É, exatamente. Parece, não parece no filme, não parece. Parece que ele fez o que ele deveria. Queria. Deveria ter, ué. Eu acho que questão de tempo pra ele não existe, questão de espaço pra ele não vai existir mais. É, vai ser tudo um só, talvez. Não sei como é que é, porque eu nunca fui esse Valhalla da mente. Mas, eu acho que é até difícil a gente quantificar esse poder dele, porque é meio... Não é palpável, né? Você não ter mais noção de tempo, de espaço. Meio que você vira o ser supremo que consegue ver tudo, sabe de tudo. Pode ir a qualquer lugar do mundo e a qualquer momento da história. É meio pesado, eu acho que é difícil julgar, mas eu acho... Eu entendo a motivação dele, talvez não faria assim, mas eu entendo mesmo. É foda pra caralho. Pra mim é um dos melhores, se não o melhor. Tá, tipo, top 3, porque pra mim esse filme, ele é arrebatador, tá ligado? Eu não sabia o que esperar dele. Quando eu tava na metade do filme, eu não sabia o que esperar, e isso pra Exatamente. Mim Exatamente. É... E é legal, é, foi a divulgação desse filme, achei boa a divulgação dele, cara. Mesmo com o trailer, a gente achando que ia assistir o filme inteiro, a gente se fudeu e a gente não sabia nada. Eu não assisto o trailer. Assiste depois do trailer pra você ver o que tinha mostrado, sabe? Uhum. Eu parei de ver o trailer também. Antes eu era o loucaço dos trailers, saía correndo. Eu só vejo trailer de filme que eu não sei se eu vou querer ver, entendeu? Eu vejo tipo, o primeiro trailer que lançam, eu quero ver como tá. Mas por exemplo, eu vi muito trailer do Coringa, agora que saiu o trailer, tá ligado? Uhum. Eu fui ver esse trailer, porque era um filme que, mano, eu não tava dando nada. Agora, eu já sei que eu quero ver, entendeu? Eu já sei que eu quero ver, agora eu não vejo mais trailer, entendeu? É, faz sentido. Você tá certo, Victor. Burro era eu que corria atrás de tudo. Eu também, velho. Eu parei de ver trailer, ó, vou até trazer um outro filme aqui que já virou polêmica nesse cast, que foi no Batman vs Superman. Aquele trailer entrega tudo, velho. Entrega tudo do filme. Entrega tudo, até o Apocalipse, mano. É, cara, o Apocalipse pra mim era um bagulho que, tipo, se apareceu o Apocalipse, o Coisa ia morrer, mano. O Superman ia morrer. Sabia tudo já. Então é filme ruim, né? Filme ruim, a gente entende assim. Próximo filme. Homem-Formiga e Vespa, lançado em julho de 2008. 18, cara, 2008. Eu gosto bastante desse filme, sabia? Eu acho que é um filme engraçadinho, divertido. Eu acho medíocre. Mas é medíocre. É medíocre. Eu gosto mais do que o primeiro. O primeiro faz sentido a história, sabe? Ela tem uma... Até o vilão, você tem todo um cerco ali legal. Ele é como se fosse um ensaio pro Homecoming do Spider-Man até. Mas esse filme é um desastre. Ele podia ser um puta filme da hora. Sério? Putz, cara, eu gostei. A vilã é ridícula. Nossa, a vilã não traz nada. Não... Puta merda, cara. A relação entre eles, não tem nada a ver. Aprender a medir palavras, porque a gente tá sendo muito duro. Desastre. Esse filme é bem chatinho. Cara, eu gostei muito da dinâmica dos dois. Eu gostei de ver a Kate lá, de boaça. Eu gostei desse filme, cara. Eu me diverti. Mas é aquela coisa, é um filme que eu assisti em casa também. Não fui ver no cinema. Ele tá no meu tier 2. Tá depois do tier God, depois do tier 1, ele tá no meu tier 2 ali. Caralho, pra mim, tá no final. Você quer me falar que esse filme é bom. É bom. Não tem que concordar, é bom. É, vale a pena. Achei divertido. Próximo. Chegamos. Capitã Marvel. Capitã Marvel, lançado em março de 2019, teve muita polêmica em cima desse filme, polêmicas desnecessárias muitas vezes, gostaria de deixar claro, não concordo com muito do que falaram, mas eu acho um filme honesto, ele deve ser comparado com um filme de origem. Mas então... Ele tem cara de fase 1 pra mim. Mas então, vamos combinar uma coisa, assim ó, Eu vou falar da minha experiência. Eu não queria ver esse filme. Por quê? Porque faz tempo que eu não vejo o filme da Marvel no cinema. Eu só tô vendo... Ó, dessa fase 3, eu só fui ver no cinema Guerra Civil e Guerra Infinita. Foram os dois únicos filmes da Marvel que eu fui ver no cinema. Não, mentira. Pantera Negra. Pantera Negra eu fui ver no cinema também. Foram os três únicos que eu vi no cinema. E eu não ia ver o Capitão Marvel. Eu fui ver por quê? Porque a gente ia gastar gravar o cast. E aí, beleza. Falei, não, vou ver porque, puta... É, a gente precisa e tal. E, cara, eu adorei o filme, cara. Porque, assim, eu fui sem expectativa nenhuma e eu gosto de filme de origem. Tá ligado? Mas você tinha reclamado do filme de origem ali há pouco tempo. Qual que você reclamou? Você reclamou de um aí, caralho. Eu reclamei? qual que foi? Não lembro qual que foi. Pantera Negra? Não lembro. Você reclamou de um aí, hein? Puta, reclamei, foi mal, então. Peço perdão pelo vacilo. Não, eu acho que eu reclamei do Capitão América, porque é a origem dele, mas é porque eu acho que não é tão legal o filme mesmo. Mas, cara, pra mim, o Capitão Marvel, eu achei o filme super divertido, cara. Mas também tem aquela coisa, eu vi uma galera reclamando, que foi uma galera que viu o trailer e disse que o trailer, tipo, tudo que via no filme tinha no trailer. Ah, mas cara, aí eu não vi trailer. Mas você reclama de metade dos filmes que estão saindo aí, né? Isso não é demérito pro filme. Pra mim, a coisa mais foda desse filme, mais foda mesmo, tirando ela matar os caras de encontrão, que, mano, na moral, véi, você matar encontrão é a coisa mais legal do mundo. Capitão Foda-se tá aí pra provar que, mano... É verdade. Mano, vocês viram isso, cara? Que ela, mano, a nave vem, velho, ela abre os braços e fala, nave, vem, mano. Foda-se. Cara, isso é muito foda. Tem esse lance do eu sou foda pra caralho e caguei pra você. Eu acho isso da hora. Eu me diverti, mano, pra caralho, mas eu não com o Nick Fury lá. Ele fala aí, Gabi. Ó, eu gosto de tudo isso, eu concordo. Só que eu acho que ele tem coisas que podiam melhorar, sabe? Então, tudo que tem isso aí podia ser melhor. Então, ela tem toda essa força, tem toda essa força. Só que no começo do filme, ela não demonstra toda essa força. Olha aí. Mas força. Porque ela não tem. Ela não tem, exatamente. Só que assim, quando ela tá upando, não é dificuldade nenhuma. Ela simplesmente upa. Cara, sabe? Não é. Eu entendo isso, mas eu não concordo. Por quê? Cara. Você percebe naquela hora que ela tá com a... Lá falando com a entidade, no final, que ela tira o negocinho do pescoço. Ela sempre via ela, as falhas dela. Ela sempre via ela falhando. Entendeu? Aquilo era o que tava na mente dela. Era tipo que ela não conseguia tirar da frente dela. Só que naquele ponto, ela percebeu... Que toda vez ela falhou e toda vez ela tentou de novo. Toda vez ela levantou, entendeu? É tipo quando você tá encarando um problema. Mas Gabi, a mensagem não veio batida? Eu não acho, cara. Eu não acho. Pô, bate no Dark Knight e o outro faz. Se você cair, tem que levantar. É literalmente a mesma coisa. Mas assim, beleza. Essa foi a mensagem que a gente viu dela e não tem mais nenhum outro personagem da Marvel que tenha algo assim. E outra? Capitão América tomou um soco magro pra caralho. Ah, caiu, tem que levantar. Exatamente. O cérebro do Capitão América é esse. Não, o Capitão América é aquele cara que ele sabe. Mas não dos filmes. Que ele vai. Tipo, falhar, ele quer ele o bem de tudo. E ele aprende e cresce, ué. É a mesma coisa com ela, mano. É igual, não, é a mensagem do Capitão América. Mas tipo, qual que é a pegada? Qual que é a pegada dela? Tipo, qual que é a pegada que eu acho super legal? Que é tipo, ela sabia já, tá ligado? Só que ela não focava nisso, entendeu? Tá. Não era uma coisa que ela via como importante, entendeu? E isso é muito foda, cara. Porque a vida é assim, tá ligado? Quando a gente tá... É legal, eu não reclamo disso, eu concordo com você pra caralho, só que eu acho que as coisas foram muito fáceis pra... Sabe, eu acho que é o fato dela fazer uma carinha de força, sabe? Imagina, Mulher Maravilha, ela levanta um tanque, ela tem super força? Tem. Só que ela faz alguma cara de que ela tá mexendo aquilo no tanque. Ela te mostra assim, olha, eu estou usando minha força para levantar esse tanque, não apenas tipo assim, olha, levanta o tanque, sabe? Eu acho que não posso ser mais claro. Talvez aí é porque ela não sinta o peso. Então, é pra mim... Peso. Não, eu não acho. Pra mim isso é problema de direção. É, direção é a mesma coisa que eu falei. É os dois, né? Cara, eu gosto muito da Brie Larson, cara. Eu acho que ela manda bem. Eu gosto da Brie Larson, só que eu acho que ela... Mais pro final do filme, ela começou a encontrar a personagem. Mas no começo do filme ela não tava entendendo a personagem, eu acho. Ela não tava encaixando... Eu não acho ela. Não, cara, pra mim ela era apática. Pra mim, não, isso é algo que o personagem demanda ela ser apática. Sim, é, porque ela não tem sentimentos, memórias, não tem sentimento. Então, mas por quê? Sim. Porque dizem que os sentimentos que ela sente é errado, entendeu? Não, da hora. E aí ela fica reprimindo. O que a Brie Larson passa é uma cara de pastel pra mim. Não é uma cara de antipática, não é uma cara de... É, pra, até isso pra mim ela não faz, sabe? Pra mim, no começo do filme ela tá distante. Aí no final ela começa a falar assim, ah, eu sou isso. Aí ela entende o personagem melhor e ela leva. Eu acho que no Guerra Infinita ela vai estar arrasando pra caralho. Ela vai estar, tipo, do caralho, eu espero, pelo menos. Mas agora, meu, não rolou. Com da metade, cara, tipo, começo da metade, eu não ligava com ela, sabe? Eu acho que assim, é um filme... Eu acho não tive essa sensação, cara. Pra mim, tipo, o filme, pra mim... Cara, pra mim, nossa, aquele começo... O começo desse filme, ele é muito Rogue Movie. Ele é meio parecido com o do Capitão América. Tanto na parte do Nick Fury, quanto na parte dela. Uhum. Eu gosto... Verdade. Muito, cara. Eu gosto muito da relação dela com o Nick Fury, tá ligado? Tipo, o Nick Fury ser um cara todo zoeirinho e tal. Eu gosto isso muito. De tipo, carreira, dele, eu acho legal. Dele, pra mim, é muito essa vibe. Você acha que já exagerado? Cara, eu não acho. Porque assim, não, porque você pensa que 10 anos depois, ele é o espião mais foda do mundo. E ali ele não tem nem um pouco de fodice, sabe? Faltou tipo só um... Não, ele é foda. É que assim, eu acho que botaram ele muito pra baixo pra aumentar a Capitã Marvel. E eu não falo disso. Ele é muito foda, velho. Ele matou um Skrull lá, cara. Aqui matou. Tudo bem, foi num acidente de carro? Foi num acidente de carro. Mas tipo... Cara, não, eu achei ele foda. Eu achei legal ele como nível cômico. Só que eu acho que faltou um pouco mais... Sabe, dele ser um pouco mais inteligente até, não? Porque ele ficou muito bobão. Eu achei legal esse nível como bobão, mas ele ficou bobão demais ao mesmo tempo. Ah, eu sei lá, eu não tive essa sensação. Sei lá, eu não sei. Talvez seja a minha falta de expectativa pro filme, eu não sei, cara. Eu gostei do cacete, velho. Mas eu vou dizer que eu gostei pra caralho de tudo isso também que vocês falaram. É que assim, esses pontos que eu vi no filme, eles diminuem um pouco pra mim. Só que não diminui dele ficar ruim. Ele tá no meu top 10 de filme da Marvel. É, ele também tá no meu top 10. Então, eu acho que podia ter ido mais então, até, e eu espero que vá mais. Quais são os meus pontos fracos desse filme, na minha opinião? As lutas. Como vocês já perceberam, eu gosto... É uma parte muito importante. Tá ligado? É mal dirigida pra caralho, né, as lutas. Cara, nossa, cara, eu achei as lutas... Bem ruinzinhas, cara. Até a parte que ela tá fazendo o negócio que você falou de encontrão, tem tanto isso. Corte que você não entende o que tá acontecendo. Esse final eu gostei. Pra mim, esse final eu achei sensacional. Mas antes disso, cara, eu achei bem ruim, cara. Tipo, não sei, parecia tipo uma câmera parada e vendo ela lutar, entendeu? Mas tudo bem, a gente Sim. Tá comparando ali com os irmãos russos, que aparentemente a especialidade deles é isso, tá ligado? Eu acho que os irmãos russos vão fazer um trabalho com a Capitã Marvel. Que meu filho, sabe aquela cena do Doutor Estranho do Guerra Infinita? Vou fazer uma parada fodida assim como a Capitã Marvel. Então, gente, agora vamos lá. Esse total de filmes aí que a gente falou durante um bom tempo, acho que umas 2-3 horas já de cast, é todo filmes da Marvel até então. É filme para um caralho. É filme demais, assim, a gente tá falando de 21 filmes. Afinal, é uma guerra infinita, né? Caraca. Pra culminar em Vingadores 4, Endgame, Ultimato e por aí vai. Qual é a expectativa de vocês pro filme? Vamos tentar falar rápido que o cast já tá grande e não tem... Cara, vamos lá, qual é o... Posso falar um negócio pra vocês? Eu não tô esperando nada desse filme. Eu nem comprei pra estreia. Estreia e tal. Porque, cara, eu aprendi que expectativa só torna o filme ruim. Não tem como você ter expectativa tornar o filme melhor, entendeu? Não, eu acho que esse filme vai ser foda, independente do que apresentarem. Acho que até mesmo se ele for ruim, vai ser foda. Então, sim. Essa é a expectativa que eu tô. E aí, eu comprei pra isso aí porque eu curto a vibe de arquibancada que fica o cinema. Eu curto pra caralho. Uhum. E aí, eu acho que... Mano, aqui em Botucatu não é assim, infelizmente. A única coisa pra mim que não pode, que vai ter e que eu espero que... Eu não sei se vai ter, né? Porque também, não sei. É viagem no tempo e se fizerem, que façam direito. É o único pedido que eu tenho pro filme não ser ruim. Se fizerem ruim e eu conseguir, tipo, contestar, aí eu vou achar... Aí a minha expectativa cai. De resto, eu acho que vai ser maravilhoso. Eu acho que os trailers que saíram até agora, eu achei todos os trailers. Tem coisa que eu não queria ver? Tem coisa que eu não queria ver. Só que eu acho que não mostrou nada. mostrou nada do filme ainda, porque o filme tem 3 horas. Eu não vi o último trailer. Minha expectativa pro filme é simplesmente grandiosidade. Eu acho que nada menos que isso vai ser aceitável, e acho que nada menos que isso vai ser entregue também. Acho que com sim, material sim, tão bom e tão personagens tão bons e dinheiro infinito, né, gente? A gente tá falando aí de filmes que tenho certeza que acho que mais de 4 filmes já passaram na margem de 1 bilhão. A gente tá falando de Vingadores, o 3 já passou da marca de 2 bilhões. E eu acho que a pergunta vai ser quanto tempo vai demorar. Eu acho que a pergunta vai ser quanto tempo vai levar pra Vingadores 4 superar a marca de Avatar. Eu acho que vai ser o filme mais difícil de todos os tempos. Você acha? Eu acho que passa, cara. A gente tá falando de uma... A gente tá falando da construção de 21 filmes, Gabs. Eu acho que não é só quem é fã e quem tá no nicho vai assistir. É Vingadores, mas, cara. Vingadores, mas você acha que por ele ser uma continuação, isso não pode diminuir o... Eu acho que pra gente é uma continuação. Pro público comum, que não querendo ser cuzão, tá, gente? Mas a gente é uma galera que corre atrás. Se você tá ouvindo o podcast, você corre atrás de alguma coisinha. Não é tão simples assim a vida. Então eu acho que mesmo assim a galera vai ver. Porque tem o Capitão América, tem o Homem de Ferro. Vai ter criança pra caralho vendo isso. Vai ter gente velha pra caralho. Vai ter, mano, todo mundo vai ver isso. Eu acho que... Cara, esse é um grande marco da cultura pop. Eu acho que não passa o... Eu acho que não passa. Eu acho que não passa o Titanic. Talvez passa. Eu te falei que passa. É, ó, só pra falar uma coisa aqui que eu falei, vocês contestaram pra caramba, que o Vingadores, o primeiro, ele tem mais bilheteria que o segundo, tá? Ele só não tem que o Infinity War, que o Infinity War realmente... Vocês sabiam que o Era de Ultron custou mais do que o Guerra Infinita? Sério? Ele foi mais caro. Eu acho que Guerra Infinita foi tipo 300 milhões e pouco e o Ultron foi 400 milhões e pouco. Sério, cara? Tá. Nossa, e eles conseguiram entregar aquele Thanos, velho? Aquele Thanos é incrível. Vou te mostrar. É porque não tem o Hulk também. É, verdade. O Hulk é mais difícil. É, e tem a Hulk Buster também do outro. O orçamento do Guerra em... o Age of Ultron, da Era de Ultron, foi de 365 milhões... E o do Guerra Infinita foi de 316 milhões. É 87... Isso. Ó, eles teriam que aumentar 700 e pouquinhos milhões pra passar de Avatar. Eu acho que de Titanic passa. Titanic passa. Certeza que tá passa. Tá pertinho, né? Passa. Tá pertinho. Cara... O Titanic é 2,56. Agora o Avatar seria... vai ser... Eu acho que o Avatar tem que fazer o esqueminha... Se passar. Acho que tem que fazer aquele esqueminha de tipo, deixa mais tempo no cinema. Mano, contrata bastante gente pra falar bem do filme. Esse filme vai ser do cinema lá pra outubro. Vai, esse filme. Esse vai dar dinheiro, velho.